E aí já iam trocar o Homem-Aranha. Então, tipo, o meu primeiro contato com ele já foi de tipo, pô, não gosto de você, mano. Eu queria acompanhar um Peter e eu não vou conseguir por causa de você. Aí depois ele foi me cativando, cara. A maioria do pessoal, pelo menos que acredito que tenha pegado a notícia sobre a criação do Miles, veio justamente dessa. Eu lembro que na época que quando teve a morte do Peter, isso acabou se tornando uma notícia mundial, né? Vários veículos acabaram noticiando a respeito do evento. E justamente quando teve essa questão da volta do Homem-Aranha, e justamente quem era esse novo personagem, também acabou sendo noticiado mundialmente. E essa foi a minha primeira impressão que eu tive com o personagem. E eu também acabo compartilhando o mesmo sentimento com o Lodge, porque quando teve a revelação do visual, da imagem do Miles, a minha reação foi, eu não gosto de... A minha é bem parecida também com a do Gustavo, com a de vocês. Eu não acompanhava os quadrinhos do Universo Ultimate, mas eu lembro também, né? Porque a morte do Peter meio que virou notícia mundial, né? O Homem-Aranha vai morrer nos quadrinhos, sei lá o quê. E logo em seguida começaram a brotar aquelas notícias, né? O novo Homem-Aranha vai ser negro, né? E clickbaits, né? Na época não existia o termo lacração, porque senão a internet ia ser uma enxurrada da galera reclamando e falando isso. Saco do Miles. Ia ser complicado. Mas assim, eu lembro, eu não cheguei a desgostar, mas pra mim só era estranho pensar num Homem-Aranha que não fosse o Peter. Mesmo sabendo que existiu o 2099 lá e tudo mais, mas assim, como ele tava vindo pra ser o protagonista, eu tinha esse estranhamento, mas como assim é um Homem-Aranha, mas não é o Peter? Apesar de eu já ter uma noção do que era o Universo Ultimate e tudo mais, ainda me causava esse estranhamento. Eu não gostei nem desgostei, mas conforme ele foi ganhando cada vez mais espaço na mídia, em outro, não só nos quadrinhos, né, mas também em outros formatos que a gente vai falar mais pra frente, eu fui simpatizando cada vez mais com o personagem. E é louco a gente pensar que eu acho que, não sei, não lembro agora exatamente a data, se foi 2012 ou 2013 que ele foi criado, mas Miles tá aí praticamente... Se não me engano. Ele 2012. Tá completando 10 anos esse ano. Então, a gente tá gravando aqui praticamente no final de 2022, Miles tem 10 anos aí desde da sua criação, e é muito louco pensar que pra uma geração, o Miles já esteve sempre aí, sabe? Sim. Ele já é o Homem-Aranha pra essa galera, ele coexiste junto com o Peter desde sempre. E outra, né, pra quem lia bastante o arco do Ultimate, até a entrada do Miles e tal, a gente via que ele era um personagem legal, interessante, o uniforme dele é bacana, só que eu acho que o que deu essa catapultada, assim, nas mídias dele foi mais o filme do Aranha Verso, que a gente vai falar mais pra frente, porque é bem diferente dos quadrinhos, né? E até a criação do Miles, ela surge de uma maneira totalmente espontânea, vamos dizer assim, né? A ideia do conceito de onde que veio e tudo. Com certeza. Bom, mas antes da gente... Pra quem quiser falar, ó, da criação aí. Assim, não, eu só queria acrescentar um ponto, até bem importante, como o Lodge falou. Claro que a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente do podcast, mas realmente o filme, né, o Aranhaverso, ele praticamente serviu como base pra muita coisa que a gente agora acaba esperando do Miles em praticamente todas as mídias. O filme acabou mudando um pouco o estilo que a gente acaba vendo o Miles nos quadrinhos, acabou pavimentando também a forma do Miles nos jogos, nas animações, então ele acabou servindo como base pra praticamente tudo que a gente agora acompanha do Miles Morales nas mídias. Uhum. Mas antes aí da gente cair, então, né, na origem do Miles, de quem é o Miles Morales, eu acho que é válido a gente só fazer uma breve contextualização aqui do que é o Universo Ultimate, porque apesar da gente já ter vários Tweep Views gravados desse universo, né, a gente nunca fez um Tweepcast só dedicado a ele, e de repente o ouvinte cai de paraquedas aqui e fica meio perdido, né? Mas a linha Ultimate da Marvel, basicamente, a Marvel criando um novo segmento ali, usando os mesmos personagens dela, mas adaptados pro novo milênio, né? Na virada ali dos anos 99 para 2000. Então, eles traziam algumas atualizações, assim, puxando de cabeça. O Peter Parker, em vez de ser fotógrafo, ele era web designer, né? Porque ninguém mais ficava andando com aquelas máquinas gigantes ali, né? Era muito mais descolado pra galera jovem mexer em computador, né? Sim, teve a mudança da aranha radioativa para aranha geneticamente alterada. É que assim, a proposta do Universo Ultimate era criar um universo mais realista e que não tivesse tanta cronologia pros fãs novos. Exato. Não, muito certo, porque eles não foram muito criativos, porque quase tudo lá no universo Ultimate era Soro do Super Soldado, e com o tempo acabou ganhando uma cronologia própria. Não, e além disso, eu acho que também era pra conversar com um novo público leitor ali, porque nos anos 90 o Peter já tinha casado, divorciado, casado de novo praticamente. E ele já era um adulto ali, né? Clonado. Pois é. Vou fazer ele já era um adulto ali na faixa dos seus 30 anos e aquela essência que a gente hoje conhece, que é a base ali do personagem dele ser um herói adolescente, se perdeu. Então, meio que pra rebutar sem rebutar o personagem de verdade, também criaram ali a linha Ultimate, que daí o Peter de novo, né, tinha 15 anos nessa nova versão e tudo mais. É, e vale lembrar que foi bem legal, pelo menos a minha idade, né, eu sou de 91, então eu comecei lendo muito as histórias antigas do Aranha, Atrás de Sebos e tal. Quando eu comecei a pegar nas bancas o Ultimate, eu me sentia muito tipo, pô, finalmente eu vou conseguir acompanhar esse personagem cronologicamente aqui. Então foi bem legal pra renovar até mesmo o público, né, que já tava ali lendo outras histórias do Aranha, só as coisas mais clássicas e tal, e queria ter esse sentimento de tipo, pô, agora eu tô andando junto com o Aranha nas histórias aqui. Sim, e foi um universo que foi bem influente também em outras mídias, tudo. Os filmes do Sam Raimi, a ponto de ganhar um jogo próprio pra ele também, né? Ultimate Sim. Spider-Man, que é bem marcante. É lógico, até pelo menos o Bendis fazer um reboot do mesmo jogo lá num dos arcos do Ultimate. Mas, assim, a coisa da Aranha Radioativa foi algo que foi agora é usado oficialmente em todas as mídias. Personalidades de personagens também começaram a ser usadas, tipo, a Mary Jane do Ultimate usaram a personalidade dela pra Mary Jane dos filmes do Sam Raimi e pra Gwen Stacy do desenho do espetáculo Spider-Man. Sim. Bom, mas aí os anos foram passando aí, né, pro Peter do Universo Ultimate, até que chega o momento ali do arco que ele morre. E é isso que a gente comentou aí logo no início do programa, que chegou a ser notícia mundial, né? Ainda mais pra galera, assim, que não acompanha os quadrinhos, então pra eles não tem essa diferenciação do universo meio-meio pro Ultimate. A notícia era, Homem-Aranha morreu, né? O que não era também tão longe da verdade, porque a morte do Homem-Aranha Ultimate vem quase na cola ali da morte do Peter 616, quando tem a troca dele pro Superior, né? Também acho que foi ali por 2012. Sim, mas essa foi uma morte que, pelo menos a início, a intenção era que fosse uma morte permanente, não uma morte do tipo, vamos matar o Peter um ano e no ano seguinte ele volta. É um belo presente do Dan Slott. Eu nunca vi o Stan Lee reclamar de alguém na vida. O Dan Slott fez essa façanha. Parabéns, Dan Slott. Muito obrigado, viu? Pelo feliz aniversário. E se o Stan Lee tivesse vivo, ele estaria reclamando ainda hoje. O maior presente de 50 anos do personagem, né? Que 10 anos atrás foi matarem ele duas vezes. Tipo, não foi o Homem-Aranha que a gente conhecia há 50 anos que mataram de vez, mas era o Homem-Aranha que a gente conhecia faz uns 10 anos, né? Então, realmente foi uma coisa que não só a mídia, mas os fãs também, foi algo que realmente pegou eles, porque muita gente cresceu com o Homem-Aranha Ultimate. Caso, eu posso até falar, o meu primeiro contato nos quadrinhos foi com o Universo Ultimate, então eu tinha muito apreço por esse Homem-Aranha do universo. Ai, que foda. Sim. Aí, né, o Peter morreu, fizeram o funeral dele. Aí, só pra contextualizar um pouco, naquela época, tava rolando lá os filmes Amazing lá, e o Donald Glover lá do Community, agora do Atlanta, ele meio que começou a fazer uma campanha pra ele interpretar o Homem-Aranha no cinema, né, se eu não me engano. Isso, ele levantou hashtag, foi bem quando a Sony ia lançar, né, os do Andrew Garfield, tava escalando o ator ainda, e aí eu lembro que ele tweetou, tipo, ah, por que a gente não pode ter um Homem-Aranha negro? Eu gostaria de ser esse Homem-Aranha. E aí eu lembro que na época os fãs fizeram tudo o hashtag pra ele, ficou em trend topics, assim. Aí a Sony foi lá e anunciou o girafão lá, o Andrew Garfield. Lembrando que o pessoal tava engajado com isso na época, porque isso era na época antes da existência do termo lacração, né? Sim. E o Bendis, ele viu aquela notícia e aquilo meio que deu um estalo na cabeça dele. Ele pensou, pô, calma, isso daí a gente pode usar essa ideia aí. Tanto que o Donald Glover, na época ele tava fazendo a série Community, né? E tem um episódiozinho lá que ele aparece acordando com o pijama do Homem-Aranha, como se fosse meio que uma crítica ali, sabe? Apontando assim. E aí o Bendis, ele tem essa ideia, fala, pô, ele acompanhando tudo isso, e fala, pô, por que não? E aí ele vai lá e cria. E é legal porque a gente só teve um Homem-Aranha negro nos quadrinhos, que foi uma história do Paul Jenks, que é Homens Não Choram, se eu não me engano o nome da história, que é um amigo imaginário do LaFrance, que é um garotinho que tem problemas em casa e tal. E aí sempre que ele vai pra casa, ele aperta o cardzinho dele lá de beisebol e ele vê o Homem-Aranha na frente dele. E aí no final o Homem-Aranha tira a máscara pra ele é um homem negro. Então antes disso, o único Homem-Aranha negro que a gente tinha era um imaginário, nem era real, cara. Olha que doido. Cara, isso me lembrou o Sem Volta Pra Casa com o Electro, ele comenta, cara, você é Homem-Aranha, você ajuda as pessoas, tão fundo. Verdade. Eu achava que você era negro. E o Andrew lá, não, desculpa. Eu lembro que tem uma passagem nos quadrinhos também que até viralizou, eu não lembro agora se é antes ou depois do surgimento do Miles, mas quando é o Aranha tá com o Jameson no tribunal lá, como se estivesse processando. Sim, o Jameson. É uma história do Dois Lotes pra Mulher Hulk que o homem e daí o juiz pergunta, por que você acha que o Jameson pega tanto no seu pé? Aí o Aranha, eu não sei, talvez porque eu seja negro. Aí o Jameson fica, não, mas eu nem sabia, ele fica todo sem jeito lá. Tem amigos negros. Tenho até amigos, né? meu editor-chefe é negro. Enfim, né? Daí então tem toda essa movimentação da campanha pro Donald Glover ser, e o pessoal incrivelmente tava comprando essa ideia, né? Movimentou tudo. E tem até alguns boatos que talvez a eleição do Obama na época, acho que a reeleição no caso, né? Que ele foi eleito em 2008 e daí... Sim, 2012. 2012 tava dando ali os 4 anos, talvez tenha inspirado um pouquinho, né? E lembrando que o próprio Peter tem a capa da revista dele junto com o Obama, né? Na verdade, tem uma historinha especial com o Obama, que eles enfrentam um camaleão. Sim, e nessa história é bem legal que tem até uma piada que ele... fala do filme da trilogia do Sam Raimi, e aí o Aranha fala que ele não é o Toby. Ele fala outra parada, assim, é muito legal. Eu consegui esse quadrinho recentemente, inclusive, abrindo esses parênteses bem rapidinho aí. Mas então, tudo isso dá inspiração lá pro Bendis, então o Miles surge nos quadrinhos, né? Que é nesse Ultimate Fallout, que o Gustavo comentou mais cedo, que é uma edição que é... Parte dela é dedicada ali pro funeral do Peter e a outra parte é pra apresentação do Miles, né? A gente já vê ele em ação, lutando contra o canguru e daí no final da história ele tira a máscara. Tem várias piadas em torno do uniforme dele lá, porque ele ainda tá usando um uniforme do Homem-Aranha mesmo, né? Vermelho e azul. Sim. E o pessoal falou, pô, mas que falta de respeito com o morto, tira isso aí, né? Pois é, eu só queria comentar rapidão que, assim, isso é algo que o filme Aranha Verso adaptou muito bem, que é essa origem do Miles, porque é bem parecida com a das HQs. Tipo, o Peter, naquele universo, morreu, o Miles, ele tem um estalo pensando, alguém tem que assumir o manto agora. Ele compra realmente uma fantasia numa lojinha lá com o Stan Lee, inclusive, que vende pra ele tudo. E ele sai pra ser um Homem-Aranha. E no começo ele também é meio atrapalhado nessa questão. Na hora ele apanhou do canguru, né? O canguru não é um canguru. Nem pra ser cedo, Homem-Aranha. E essa, então, é a estreia do Miles nos quadrinhos, né? Termina quando ele tira a máscara e pensando, pô, talvez seja uma falta de respeito mesmo. E mais pra frente, então, começa daí o título dele, né? A gente é apresentado aos poucos quem é o Miles Morales, né? A gente vai acompanhando lá um pouco da vida dele, garoto ali do Brooklyn, né? E só esse fato, cara, eu associava tanto o Miles com o Chris. Infelizmente, nesse universo a gente perdeu o timing, mas eu queria muito ver o ator do Chris interpretando o Miles Morales no live action, sabe? Ia ser muito bom. Sim, ele jovem, ele daria um ótimo Miles. Ele mais novinho, ia ser engraçado. Tinha um irmão dele também, né? O irmão dele também muitos fãs queriam. O Drew? Não o irmão do... Peraí, vamos lá. Não o Chris, o personagem Chris, o ator que faz o Chris. Tá. Ele tem um irmão mais novo, que ele até fazia participações em seriados da Disney. E o pessoal falou assim, já que não dá pra chamar o cara porque ele realmente tá crescendo, o irmão dele mais novo talvez seria uma boa. Eu não lembro da cara do irmão dele agora. Eu também não. Mas depois eu dou uma olhadinha aqui. Bom, mas aí, quando a gente vai acompanhando as histórias do Miles, aí ele ainda tá sem poderes, né? A gente vê... Pra quem assistiu, conhece só pelo filme ali do Aranha Verso, você vai vendo, assim, bastante semelhança com algumas coisas que ele indo para aquela nova escola lá, que é mais focada ali em alunos mais capacitados, né? Um pessoal de mais... De ciências. De ciências, exatamente. Ele tem um amigo dele, nerd na cadeira, que é o Gank Lee, né? Que é a maior inspiração pro nerd dos filmes do MCU. Tem muita coisa, né, que eles conseguiram passar dos quadrinhos, até aquele easter eggzinho do número 42, que o Bendis, ele coloca nas edições, eles colocaram no filme também, que era aquele, o primeiro jogador negro, né, o Jack Robinson. Então eu achava legal, porque depois que saiu o filme, a galera ficava, ah, será que é o Guia do Mochileiro da Galáxia? É referência a isso? Tipo, não, cara, o Bendis, ele colocava muitas referências realmente à cultura negra ali, no personagem, isso era bem foda. E assim, dá pra fazer vários paralelos assim com o Peter, né? Que o Miles também tem uma origem bem simples, ele mora ali no Brooklyn, que é praticamente uma periferia ali de Nova York, né? Os dois são bem aplicados ali nos estudos, mas como já fizeram a piada ali, a diferença entre os dois é que o Miles consegue abraçar os pais, né? Aí também tem a questão de que ele demorou, por exemplo, um tempo pro Miles ele ganhar lançadores GT, então... Sim, verdade. Verdade. E eu acho que, no meu ponto de vista, né, depois que a gente vai vendo as histórias do Miles, tem todo esse lance do manto, como a galera tá lidando com o luto, e é uma responsa, e o Miles fica fazendo muita cagada, né, ele faz feio pra caramba e um monte de coisa. Aí vem, como que é a Mulher-Aranha que dá um sapeco nele? A Mulher-Aranha, a Jessica Druk, naquele universo, ela é um clone do Peter, inclusive com várias das memórias dele antes da clonagem. Sim. E aí ela dá um pau nele, dá uma comida de rabo, um sermão, e aí ele volta, fica pensando muito naquilo. E é legal você ver que quando ele retorna com o uniforme que a gente depois vem conhecer, ele fica famoso, você vê até que o backstory dele, que tipo, o tio dele, na verdade, é mó cuzão, né? Tipo, é um cara muito zoado, assim. E aí e eu acho que isso quebra muito a expectativa com o Peter, né? Sim, sim. A gente até se adiantou um pouquinho aqui pra comentar algumas coisas, só queria puxar ali... A gente tava falando ali da origem do Miles, né? Dessa base familiar dele, ele chegando na escola hein, com algumas inseguranças. E nesse meio tempo, ele procura daí o tio dele, né? E nessa procura é que acontece daí dele ganhar os poderes, né? Que daí ele é picado pela aranha geneticamente modificada também, um experimento ali da Oscorp. Sim, é que o tio dele, ele é um ladrão, né? O gatuno. E na primeira edição ele tinha sido contratado, se eu não me engano, ele foi contratado pela Roxxon pra roubar umas aranhas experimentais lá da Oscorp, que tava meio abandonada depois da polêmica do Duende Verde. Só que uma delas acaba escapando, ficando solta lá no apartamento dele, e quando o Miles vai visitar, essa aranha acaba picando o Miles. Sim, sim, e lembrando que ela... Inclusive, aranha dessa, o tio Arrow também tem uma culpa daquela picada de aranha que o Miles também recebe. Outra coisa bem adaptada naquele filme. Uhum. E assim como na aranha lá tem o... Assim como no filme, né? A aranha também tem o número 42 ali nas costas dela. Sendo o experimento ali, 42 no caso, mas fazendo essa referência aí que o Lodi comentou, né? Mas aí então ele é picado, ganha os poderes. E o que que ele tem de poder, gente? Basicamente, tudo que o Peter faz. Ele faz tudo que o Peter faz e ele ganhou dois poderes novos, né? Ele tem um poder. É um poder bem parecido com o da Jessica Drew, a primeira Mulher-Aranha, que é aquele ataque de veneno dele. E é tipo uma bioeletricidade lá que ele pode. Quando ele soca as pessoas, ele pode. O soco funciona meio que como um taser. De vez em quando ele também, às vezes, lança uma rajada, já chegou a usar isso como teia e tudo. E a outra habilidade que ele tem é aquela camuflagem de aranhas, lá que é a habilidade dele de ficar invisível. Sim, que é muito útil pra ele em vários momentos, né? Quando ele tá passando por sufoco e até nesse momento que ele tá aprendendo a lidar com seus poderes ainda, não sabe utilizar, ele usa bastante. Sim, um dos tops poderes que as pessoas gostariam de ter na vida real é justamente ficar invisível. Pô, imagina, você vai sair do banco e mete a cabeça naquela porta de vidro, você já consegue ficar invisível pra ninguém entender nada, né? Mas depende também, o poder, ele vai afetar a roupa ou só a sua pele em si? Não adianta ficar invisível, né? O do Miles afeta a roupa. Sim, o Miles deu sorte. Ah, no universo Marvel, né, esses poderes afetam a roupa. Vide o Homem-Areia, que a roupa dele vira areia também, né? O Homem-Areia. É verdade. Então, não afeta, o Quarteto Fantástico já patenteou, já tá vendendo o Orejão lá, as moléculas instáveis deles. Então, E o Miles tem esses dois extras aí, né? Então a invisibilidade e o ataque venenoso, explosão de veneno também, que ajuda bastante ele. Até isso, na própria movimentação. Só pra comentar, isso era mais a início, era mais pra compensar justamente a falta dos cartuchos de T, que ele realmente ele não tinha T, então esses dois poderes eram meio que pra compensar essa perda dele. Então, mas aí depois ele ganha o cartucho de teia e fica muito overpower, né, cara? Eu fui ter a noção completa, assim, do que são os poderes do Miles quando eu joguei o jogo solo dele lá. Sim. Meu, ele é muito overpower, cara. E eu não tô falando isso como crítica. Eu falo assim, é muito da hora você jogar com o Miles. Ele é muito apelão. Tipo, ele não basta... O Homem-Aranha por si só, eu já acho ele um personagem relativamente apelão, porque assim... Em teoria, com a rapidez que ele tem, a agilidade, mais o sentido aranha, ele é praticamente intocável. Você não consegue acertar o cara, assim, né? Ele tem uma força no nível acima da média do MCU. Exato, exato. E ainda você dá o poder pra ele ficar invisível? Caraca! Opa, eles é tipo aquele NPC de RPG que a gente monta, que tipo, todas as habilidades estão totalmente bem equilibradas e lá no alto. Sim. É compensado, às vezes, assim, pela inexperiência dele, né? Pelo menos no começo. Sim, aí. E antes da gente partir de vez pro resumão das histórias do Miles, ele também tem o seu próprio elenco de apoio, né? Não ficou reciclando muito ali o elenco de apoio do Peter. O Bendis trabalhou bem essa criação. É um novo personagem, ele vai ter as suas próprias dinâmicas, seu próprio elenco de apoio. E o mais conhecido talvez ali seja o Gank, né? Sim, que é o amigo gordinho dele. É o melhor amigo, exatamente. É o nerd da cadeira, né? Como conhecido nos filmes do Tom Holland. E isso é legal porque, tipo, diferente do Peter, o Peter ele carregava essa carga muito sozinho, né? De, tipo, resolver tudo, a identidade secreta. A não ser quando ele contava pra uma namorada, a Gata Negra, um personagem ou outro. Mas o Miles, ele tem um suporte emocional do Gank e também esse oráculo, igual o Batman, tem ali pra ficar ajudando pelo computador de casa e essas paradas. Isso é legal pra caramba, cara. Isso eu acho que tira um peso da solidão do Miles, sabe? Das costas dele, muito boa. Falando em suporte emocional, ele também tinha os pais deles vivos, né? Que eram pais presentes e preocupados com o filho. Eram praticamente duas tias mês. É legal também que, além dos pais dele estarem vivos, tem um conflito, né? Porque o pai dele não gosta da galera que é super poderosa, né? A galera que tem super poderes. Então o pai dele já é contra esse tipo de heróis. E o pai dele era da SHIELD também. Então tem todo um background bem aprofundado. E o lance também da mãe do Miles ser médica, né? Ela trabalha no hospital. Ó, só pra comentar rapidão, estamos aqui com aquele que é o nosso nerd na cadeira, o Magaren. Olha aí, ó. Chegou. E aí, Magaren. Chegou aí, o Magaren. Oi. Eu estava milhas e milhas de distante. Milhas. Miles away. Só pra complementar rapidão, mais um ponto de como adaptação pro filme do Aranha Verso, a parte do pai do Miles, ele ser meio que contra os super-heróis. Sim, sim. Não tiveram isso. Vocês já estão falando de Aranha Verso? Tchau. Acabou. Ô Magaren, desculpa, aproveitando que você tá aqui, desculpa, só tirando um pouquinho do programa. Você por acaso chegou a acompanhar você por acaso chegou a acompanhar o Miles depois que o Ben saiu ou não? Você tipo já chega? Nem sei quando ele saiu. Acho que eu tava dormindo na época. Ai, Bernano. Eu tô acompanhando o Miles depois do Ben sair, justamente porque eu tô gravando os tip views com ele, né? Com o Bendis ou com o Miles? Com o Miles, né? Só que não contem muito com a minha memória, porque acabei reprimindo muito do trauma que foi aquela fase dele pós-Bendis. Eu acho que eu li até... Não sei, a mensal dele acabar. Não sei se chegou a mudar para um meio-meia. Eu parei, sei lá. Faz tempo que eu parei, eu apaguei tudo na memória. Outro coadjuvante importante do Miles, que é presente até hoje nas histórias... É um coadjuvante pequeno, mas acho que vale a pena pontuar. Ele é o Judge, que é um dos colegas de quarto do Miles lá na escola. Que assim, quanto o Miles ele tem o Gank, que é o amigo que sabe que ele é o Homem-Aranha, o Judge é o amigo lá que ele tem que esconder que ele é o Homem-Aranha. O Miles, então, ele abusou muito. Tem essa parte que é bem divertida dele também. O Miles ele abusou muito. Não, se ele descobrisse que o Miles era o Aranha, ele ia julgar muito. Eu tô aqui pra isso. Uhum. Aí, deixa eu lembrar mais personagens. No começo, enquanto o Miles ele tá no universo 616, três presenças constantes nele também na história, justamente para ter essa ligação com o Peter, era a Gwen Stacy, a Tia May e a Mary Jane. E elas meio que, elas estiveram ao redor do Miles, tudo, e tipo, assim como a Jessica Drew, a clone do Homem-Aranha, ela foi a primeira a dar bênção pro Miles, seu Homem-Aranha. É, foram, a Tia May e a Gwen Stacy, elas também, mais tarde, depois de conhecer ele melhor, também foram lá e deram a bênção pra ele. E foram, inclusive, elas que deram pra ele lá os lançadores de teia do Peter. Sim. E é uma cena bem bonita, né? Porque, basicamente, o Miles estava buscando ali um contato com elas, porque elas conviviam com o Peter, e ele ficava... Meu, por que que o Peter fazia isso? Qual que era a inspiração dele? O que que ele faria nessa hora? E a Tia May dá os lançadores e fala pra ele, meu... Então não tem que pensar o que o Peter faria, pensa o que o Miles faria, né? E entrega pra ele ali, ó. Exato, não seja o Sr. Stark, seja você mesmo seu próprio Sr. Stark. Foi pra isso que vocês me chamaram? Pra quê? Aí o Gustavo, Júlio e Lodi, a lista aqui continua dos personagens, eu deixo pra vocês irem comentando, porque a partir daqui eu não cheguei nessa parte da leitura. Eu nem sabia que o Miles tinha um irmão. É, então. Ah, isso é bem mais tarde. É mais recente, é bem mais recente. É Metros, o nome dele é Metros. Ah, não, cara, meu Deus. É Futs. É Futs. Futs é bom. Não, eu só ia citar aqui também, além desses personagens, também existe também a ligação que ele tem até com os próprios Supremos em si, né? No caso, é o próprio. É o Nick Fury. Que o Nick Fury, ele também tem um pouco. Assim, o Nick Fury, durante, depois desse. Toda essa confusão que acabou fazendo a morte do Peter, o Nick Fury, ele acaba carregando um peso muito grande dentro de si. Tanto que até no próprio o epílogo, né, Ultimate Fallout, o Nick Fury, ele pede perdão praticamente pra Tia May e pra Gwen Stacy, porque ele praticamente se considera ocupado por conta da morte do Homem-Aranha. Ele não culpa ninguém a não ser ele, por conta dele não ter preparado o Peter pra ele poder ser talvez o herói que todo mundo estava na expectativa que ele fosse. Então ele acaba carregando muito esse lance de culpa para também passar a ensinar o Miles a como ser um herói melhor. Mas aí nesse caso, aos poucos, ele também vai aprendendo um pouco com o Miles, que ele não precisa ficar muito com esse sentimento de culpa, que tudo bem, você acabou errando, mas o importante mesmo é você seguir em frente e sempre buscar fazer a coisa certa, sempre tentar fazer melhor. Sim, aí, se eu não me engano também, outra personagem ainda na fase Ultimate... Aí, se minha memória não me falha, foi o Fiore que deu o uniforme do Miles. Sim, foi ele e a Jessica que deram o uniforme pra ele. Foi a primeira ele não vez seria nada sem uniforme. Sim, é um uniforme foda, né? Original pra caramba. Eu acho que casou bastante com ele. É bem legal mesmo o contraste do vermelho com o preto. É tão legal que o próprio Peter admite, né? Quando eles se encontram lá em Homens-Aranha, o Peter fala, pô, seu uniforme é mais legal que o meu. Pois é. O Peter também, ele é um coadjuvante importante do Miles, por assim dizer, né? Porque, assim, antes do Miles migrar pro universo 66, o Peter, ele chegou a se encontrar... E o Peter e o Miles, eles chegaram a se encontrar quando o Miles ainda tava começando a carreira dele como Homem-Aranha. E o Peter vai lá, dá uma força pra ele, uns conselhos. Nunca se deixe ser clonado, não empreste dinheiro pro Wolverine. E mais tarde... Lave bem essa máscara. Sim. E mais tarde, quando o Miles se mudou lá pro universo 66, os dois veem que não é tipo uma relação assim de Batman e Robin, mas é uma relação de parceria, meio que de igualdade, né, entre os dois. Tipo. É quase como se eles fossem irmãos, né? Tipo, o Peter é o irmão mais velho dele lá. Né? Sim, é, tipo, amigões. Tem uma historinha curtinha que eu curto bastante, que é, tipo, os dois tendo uma conversa lá sobre qual é a melhor pizza de Nova York, e eles meio que cruzando a cidade pra experimentar a pizza do Queens e a pizza do Brooklyn. Muito bom. Outra personagem que fica bastante amiga do Miles é a Kamala Khan, né? Eles ficam bem parceiros e a interação dos dois é muito boa, mano. É bem legal. Uma coisa que eu critico muito em roteiristas é que, assim, tem muito roteirista que eles não sabem escrever bem uma relação de amizade entre homem e mulher, porque isso acaba sempre descambando numa relação amorosa de alguma forma. O Bendis não fez isso. Tipo, a relação dele do Miles com a Kamala é tipo uma relação de amizade muito legal, muito bem escrita. Eu lembro de uma edição que o Bendis escreveu, que era só os dois meio que se encontrando, assim, conversando sobre a vida. A Kamala suando o Miles porque a avó dele tá no pé dele. A avó tinha deixado ele de castigo. Sim. É tipo, os dois são fãs mesmo, é tipo, é uma relação de, é pura de amizade. E isso é bem desenvolvido também no título dos campeões, quando o Miles entrou pra aquela equipe e tudo. O Miles, inclusive, ele fez um pacto com o Mephisto só pra salvar a vida da Kamala lá, que tinha morrido. Sim. E falando em amizades super-heróicas, acho que uma que vale comentar também, que era amiga do Miles lá no universo Ultimate, migrou pro universo meio meio, era aquela Granada. Inclusive, era uma vilã. Uhum. A Granada, que era uma vilã do Homem-Aranha Ultimate lá, que um pouco antes do Peter morrer, ela começou meio que tentar se regenerar, viver uma vida normal, tudo, porque assim, ela meio que entrou pro crime por culpa da mãe dela. E ela e o Miles acabam meio que se encontrando num dos arcos, também acabam virando amigos, tudo. E ela meio que vira tipo uma gata negra do Miles Morales, pra assim dizer, ou sei lá, uma Silver Sable, que é uma amiga heroína dele lá. Eles, inclusive, eles fizeram parte juntos lá dos Novos Supremos, do Universo Ultimate, no Universo Meio Meio, o Miles, ele chegou, eles meio que se ajudaram quando o tio do Miles e a mãe da Granada, eles meio que fizeram um team-up deles. Também é uma relação bem legal que os dois têm também. Se bem que essa acabou meio que desencambando lá da Granada, meio que desenvolver interesse romântico no Miles depois. Foi bem no finalzinho da fase do Bands, né? Mas aí, graças a Deus, o Bands saiu, aí não deu tempo de desenvolver isso. É, no caso da quanto ódio ao Bands, cara. Não, o Bands, não deu tempo dele estragar. Eu vou discordar de uma coisa, porque o povo, ele tinha citado que o Bands, ele geralmente não... Ele faz muito bem essa questão de amizade entre um garoto e uma garota. Isso é mentira, porque na própria fase do Peter jovem, o Peter e a Gwen... Ultimate, eles eram os melhores amigos. E ele estragou tudo. O Peter tinha prometido, sei lá, jurou pela mãe morta dele, que ele nunca ficaria com a Gwen, porque era questão de amizade, isso era neura da Mary Jane, blá, blá, blá, blá, blá. A primeira edição da segunda fase, os dois estavam juntos. Então, o Bands é um mentiroso. Pronto. Cara, mas aí você tem que jogar a parcela dessa culpa nos fãs. Nos fãs também que fica shippando os dois aí, cara. Tem que jogar essa parcela. Eu acho que não foi o Bands o mentiroso. O mentiroso foi o Peter, né? Que quebrou a promessa. Mas o Bands colocou a emoção dele no personagem. Ele se aproveitou do cargo de roteirista pra isso. Eu só queria comentar que eu só discordo na parte da relação de amizade, que o Peter e a Gwen não tinham uma relação de amizade. Era uma relação de irmãos mesmo, ou seja, ainda tinha... Pior. Ainda entra aquele fetiche de incesto aí nessa relação deles, que eu achei tudo pior. Pior, é pior mesmo. Mas enfim, vamos deixar isso pro podcast do Peter Ultimate, né? Não, mas então voltando só rapidamente ao assunto da Granada, de fato a Granada, ela é uma personagem muito legal, até porque como você acabou citando, ela tem esse pequeno arco de redenção, já que a mãe dela e ela mesmo, na fase do Peter, elas eram vilãs, e aí quando ela conhece o Miles, ela acaba mudando. Ela simplesmente percebe que ela não precisava seguir os passos da mãe, se tornar uma vilã, ela podia simplesmente ser ela mesma, e ela acaba seguindo os passos heróicos do Miles e vira uma heroína. Inclusive, no universo meio-meio, ela meio que virou parte lá também dos campeões, que virou tipo uma iniciativa de heróis adolescentes. Sim. Aí, outra personagem também do Miles, que eu acho que vale a pena comentar, também, que é um interesse romântico dele, mas que deu totalmente errado, é a Kate Bishop Ultimate. E no universo Ultimate, ela é uma colega de escola do Miles, tudo lá. Ela não é a Gaviã Arqueira do universo Ultimate, mas os pais dela são agentes da Hydra. Eu vou dar um exemplo aqui. Ela, o Miles acaba passando com os traumas. Eu ia falar um exemplo da vida real, mas é melhor não, mas olha, eu fiquei muito decepcionado, viu? Porque eu não esperava que a pessoa tivesse uma índole desse jeito. Eu fiquei até o último instante falando, não, ela não é tão ruim, isso é culpa dos pais dela, tudo. Mas quando terminou a confusão, ela chegando lá com aquele papo de Hydra, tudo pro mais, eu pensei, basta errar essa menina. Ai, meu Deus. Só que de todas as minas que o Miles podia gostar, ele vai gostar justo de quem, né? Meu Deus do céu. Na segunda vez que ele se apaixonou, deu um pouquinho mais certo, que foi pela Bárbara, que aparece naquela segunda minissérie lá dos Homens-Aranhas. E ela realmente, ela e o Peter, o Peter não, e o Miles, eles namoraram por muito tempo, até, é claro, o relacionamento terminar e a Bárbara trocar o Miles pelo Gank. Caramba, agiu tal qual uma Mary Jane, né? Pois é. Não, mas é uma personagem legal, bem desenvolvida, tudo. O problema é que o Miles, ele não quis revelar pra ela que ele era o Homem-Aranha, isso meio que acabou com a relação deles. Mas e de vilões, assim, quais que vocês diriam que são os principais da... não foi muita coisa reciclada ali, né? Do, de vilões tem a avó do Miles, né? A avó do Miles é muito bom. Vilões foi um personagem que é tanto achado, vilão e coadjuvante do Miles que o ouvinte deve ter chegado até agora falando, cara, como é que eles não comentaram esse cara até agora? É o tio Arrow, né? Do Miles, o Gatuno. Sim. Nossa, isso é uma quebra, né? Porque você tá acostumado com o tio Ben, aquela ideia toda do Peter. E aí, quando você vê o tio do Miles subornando ele, tipo, ou você faz o que eu tô pedindo, ou eu vou contar pro seu pai, pra todo mundo quem você é. E é muito louco, porque ele tá querendo colocar o Miles ainda contra o Camaleão, o Scorpion, né? Sim, ele coloca o cara, o segundo arco, é esse tio Arrow descobrindo sobre o Miles ser o Homem-Aranha. E chantageando ele, forçando ele a ajudar ele a se livrar lá do Escorpião, que é um mega traficante mexicano naquele universo lá que... Pra é da hora o layout dele, eu acho da hora. É que o Gatuno tava meio que endividado. No final, os dois eles ainda vão pra porrada lá, o Gatuno ele rouba um monte de aparatos de vilões lá que ele conseguiu com o Consertador. E no final, o Tio Arrow, mais um ponto como adaptação pro Aranha Verso, ele acaba morrendo, né? Eu vou ter que fazer minha piada... oficial de novo, que é que o Peter tinha o tio Ben e o Miles tinha o tio Mal. Só que, infelizmente, o Bendis, ele meio que quando o Miles ele foi pro universo meio meia, o tio Arrow, ele acaba também sendo ressuscitado, e ainda não, o Bendis acaba dando problema, porque o tio Arrow acaba voltando de novo com o vilão, ele vira o Aranha de Aço e monta um sexteto sinistro lá com a mãe da Granada, tudo, e outros vilões do Homem-Aranha. De novo, ele complica a vida do Miles. Só mais tarde, ele... Já quando o Ben saiu, que ele meio que se regenerou. Ele voltou a ser o Gatuno lá só pra salvar a vida do Miles, que tinha sido sequestrado, tava sendo torturado lá. E ele ajudou lá, e mesmo endividado também com mais vilões, pra variar, ele ajudou o Miles até o fim. Teve a redenção dele, por assim dizer. Mas demorou bastante. Foi muito mesmo. É claro que a gente vai entrar em detalhes ainda sobre o filme, mas até pra não esticar muito o assunto do Tio Arrow, realmente o Tio Arrow, nesse começo, né, da história dos quadrinhos do Miles, eu acho que o Bendis, ele não tinha muito essa visão do tio do Miles, de uma certa forma, ter algum tipo de exemplo, né, falar assim, ó, eu fiz muita coisa errada, mas eu não quero que você também siga o mesmo caminho. Eu acho que não, acho que ele simplesmente pensou, ó, quanto que o tio Ben... Ele acaba sendo de tudo de bom, né, da vida do Peter, o tio Arrow, ele vai ser o oposto. Ele vai ser o pior exemplo do mundo. É quase contra a parte dele. Na verdade, né? Ele é o melhor exemplo do mundo. Ele é o melhor exemplo do que não fazer. Que não fazer, exatamente. E é muito doido, né? Porque você pegando depois que a animação saiu, você vê o quanto que de coisa que foi meio que desperdiçada, né? Pra trabalhar com o tio Arrow também ali nos quadrinhos, sabe? Eu acho que ele ficou muito vilãozão. E não criou aquela parada mais conectada ali com o Miles, sabe? Deixar uma parada que nem a gente viu na animação. Eu acho até meio injusto comparar um pouco os dois, mesmo sendo o certo a se fazer, né? Já que um é o original que gerou o outro. Porque até esse lance que a gente gosta muito do Miles na animação não tem nos quadrinhos, que é o lance do grafite, da música, sabe? Essas paradas não tem nos quadrinhos. É muito da galera da animação. Sim. Lá no que, o que a gente vê na animação, assim, que acho que se perdeu um pouco quando surgiu nos quadrinhos, é que o tio Aaron, ele era um tio relativamente presente e era o tio legal do Miles, né? Enquanto o pai dele era o policial lá certinho, mais Caxias, né? O tio ia lá, vamos fazer grafite, vamos ouvir umas músicas aqui. Provavelmente ele que daria o primeiro gole de cerveja pro Miles, sabe? Falava, não posso pro seu pai. O tio Arrow é assim, o pai do Miles é a figura que tá lá pra educar o Miles. O tio Arrow é aquele seu parente lá que ele tá lá pra te estragar, ele tá lá pra te mimar. Mas mais pra frente, daí o Miles chega até a enfrentar também o Duende, né? Sim, o Duende Ultimate, ele meio que virou um vilão recorrente do Pip. Do Miles, o primeiro arco que eles se enfrentam é um arco que os fãs do Universo Ultimate eles gostam de fingir que não existe, que é o arco que o Peter Ultimate ressuscita. Ai, e vai tirar satisfações com o Miles. Ai, bem. Meu Deus do céu. O que próprio Bendis fez questão de esquecer esse arco mais pra frente, lá quando teve as Guerras Secretas lá, ele continuou fingindo lá que o Peter do Universo Ultimate estava morto. Aquela empresa lá também, a Roxxon, ela é bem presente lá no jogo, nos quadrinhos também chega a ser um... Sim, a Roxxon, ela quase, é meio, né? A culpa da Roxxon começou num arco bem importante do Miles, que é o arco do Venom Ultimate, que surge um novo Venom e ele começa a ir atrás do Miles. E esse Venom, ele acaba matando a mãe do Miles na batalha final deles, que eles se enfrentam no hospital e a mãe dele acaba morrendo. Isso faz o Miles se aposentar como Homem-Aranha por um ano. Maranhão. E ele acaba voltando nessa aposentadoria justamente porque a Roxxon, ela começa a... Ela contrata o treinador e ela começa a ir atrás dos super-heróis adolescentes que tem algum tipo de relação com a Roxxon. Que era a Granada, o Miles, a Jessica Drew, que é uma clone criada pela Roxxon. O Manta e a Daga Ultimate, eles estreiam nessa época também, porque ele, nessa versão eles foram cobaias da Roxxon, tudo. E isso meio que acaba levando ao surgimento dos novos dos Supremos, que são essa equipe de super-heróis que assume o legado dos Supremos depois lá que o Galactus vai pra Terra e mata todo mundo. Se eu não me engano, inclusive, eu não lembro, no jogo, o presidente da Roxxon que aparece... Não, esquece. O presidente da Roxxon que aparece no Universo Ultimate é um personagem diferente do presidente da Roxxon que aparece no jogo de PS4. É uma outra... É porque aquele lá do jogo, pra mim, ele é a cara do Mark Zuckerberg. É verdade, né? Igualzinho. Neta do Abutre, eu sei que aparece também, né? Sim, ela aparece depois que o Bendy sai como uma das novas vilãs do Miles. Ela é basicamente a neta do Abutre, né? Ela é uma pessoa que... Ela cresceu admirando o avô tudo. Ela herda o equipamento do avô e ela começa essa carreira de vilã. Só que o Miles consegue influenciar ela lá a se tornar uma heroína, no final das contas. Inclusive, meio que por culpa do Miles, ela acaba descobrindo o passado sombrio do avô dela. Eles acabam brigando e isso acaba respingando no Peter, porque o Abutre vai tirar satisfações com o Peter, não com o Miles. Esse Abutre é o do meio-meio ou tem o do... Não, é o do meio-meio, assim, meio. O Abutre clássico. Eu não lembro do Abutre. É a neta do Abutre que eu não lembro conhece, do Abutre. Né? Falei que não lembro do Abutre Ultimate. Tava aqui pensando, falei. E aí, falando no meio-meio, ainda tem aquela versão do Miles Morales, meio-meio, né? Que, cara... Esse eu acho... A gente ficou anos especulando quem era esse cara, se ele era alguém importante na vida do Peter, pela reação que ele teve. E no final, esse desgraçado do Bendis fala, eu não achei que era. Mentira! Aquela sua reação era o quê, então? Você clicou em alguma coisa errada? Tipo, alguma coisa de aumente o seu órgão, é você ficou surpreso? Você viu aquela imagem? Não, essa história é horrorosa, mas a gente tem que comentar sobre o vilão em si, então continue, por favor. Antes da gente seguir, eu quero agradecer o Júlio por isso, porque assim, eu ia falar que eu não tenho vocabulário pra expressar a raiva que eu tenho dessa história, e o Júlio me representou muito, então obrigado demais, Júlio. Fiquei anos aguardando. Eu assino embaixo. Eu só queria defender um pouco o Bendis, porque na primeira Homens-Aranha, quando ele fez aquele gancho do Miles, ele falou assim, ó, eu vou criar um gancho aqui pro Dan Slott, que tá com o Homem-Aranha lá, ele introduziu o Miles meio-meia dele, transformar ele em parceiro do Homem-Aranha, sei lá, mas o Dan Slott falou, chegou assim e falou, ah, mais que nada, eu tô criando aqui um personagem alfa, vai ser o maior sucesso, parceiro do Homem-Aranha, rebelde, tudo. Não deu certo, aí depois que ambos foram esquecidos, tudo, e aí depois, anos mais tarde, pra algum, eu não sei o que o Bates na cabeça, ele foi lá e fez aquela história que isso eu não vou defender. Eu não vou defender Homem-Aranha 2. Eu só vou defender que pelo menos no Homem-Aranha 1 ele ainda tinha alguma boa intenção com aquele gancho. O Homem-Aranha é muito ruim. É horroroso. É uma história que, tudo bem, foi na época que o Bendis ia sair da Marvel, né? Ele teve aquela mudança de ares na DC. Aí a Marvel falou assim, Bendis, é o seguinte, você vai embora daqui a um ano, a gente... Beleza, lança aí só a história que você quer. O Bendis não tinha o que escrever e teve que sair aquilo ali. É a única explicação. Porque não tem como. O Homem-Aranha 2, Miles. O Homem-Aranha 2 praticamente estragou tudo que o Homem-Aranha 1 tinha feito de certo. Porque o entrosamento entre o Peter e o Miles é horroroso. Tipo, é o Peter praticamente as 5 edições xingando o Miles porque ele é inexperiente. Nossa, mas você é um saco, hein, mano? É porque a gente tem que pegar o cara e você atrapalha tudo. A questão do mistério, não o vilão mistério, mas o que ronda a edição em si, sobre a questão da identidade do Miles 616, como é que ele é, também é horroroso, tipo, não faz nem pé e nem cabeça. E sendo que no final ainda, que a gente tinha toda aquela lembrança boa do Universo Ultimate, que podia ter deixado em paz, o Bendis ainda faz a desgraça de trazer esse Universo Ultimate de volta. E sendo que, sei lá, já vai fazer 10 anos, 8, 9 anos, e ninguém... Ninguém recuperou esse universo, ou seja, ele fez tudo à toa. Essa história... Vou comentar aqui rapidão, eu só vou comentar rapidão, ó, um adendo. Alguém recuperou sim, o Donny Cates. Ele fez isso só pra ter, ele mesmo ter o prazer de destruir aquele universo de novo. É, tudo bem, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas... A gente acabou falando, o maior vilão, no caso, é a história, né? O roteiro e não... É o Bendis. Esse é o maior vilão de todos os heróis, né? Eu amo o Bendis. Eu gosto muito do que o Bendis faz. Mas essa parte final, não dá pra defender. Não dá pra defender. Eu tenho minha teoria que não é o Bendis. Eu acho que o Bendis já tinha saído antes na DC. Aí alguém, sei lá, foi digitar a história e colocou o nome do Bendis ali. Só pra não ficar estranho. Porque não é possível. O Joe Quesada. Deve ser, não é possível. Porque é muito estranho. Estagiário. Muito estranho. O Miles 616, basicamente, é um cara... Que eu me lembro, ele não tem poderes, né? Porque eu fiz questão de apagar essa história aí da minha cabeça também. O Miles 616... Eu lembro que ele perdeu a mulher que ele amava lá, tudo. E tava num complô ali, correr do crime. Pra ele conseguir a máquina lá do mistério que transportava pro outro universo, né? E a questão ele, daí era... Ele é basicamente... Ele é o Gatuno do desenho dos anos 90. Ele é o braço direito do Rei do Crime que a gente nunca viu, né? O Rei do Crime devia estar na frente dele, que a gente nunca viu ele durante todos esses anos. E o pior é que quando o Ben sai, ele resgata esse personagem, que ele volta do universo Ultimate com o Duende Ultimate, com um monte de equipamento que ele roubou lá, e ele vira o vilão que, se não me engano, o nome dele é Ultimate. Ou seja, a história do Homem-Aranha 2, que era ele ir lá pro universo Ultimate pra ele reencontrar a esposa amada, que no final aparentemente deu certo, eles trazem de volta esse vilão e simplesmente tudo que ele tinha feito esqueceu. Não, agora eu quero dominar o universo Ultimate, quero dominar esse universo aqui agora. Sim. E no final, se eu não me engano, ele acaba voltando pro universo Ultimate ou vai parar em algum outro universo. Que eu não sei o que é que o Gatuno fez quando ele jogou ele naquele portal, que eles foram parar em algum canto. Provavelmente foi em algum outro universo. Outro personagem que é um vilão do Homem-Aranha, um vilão terrível, é a avó do Miles. Nossa, a mula dele lá, a Glória. Que ela não sabia que o Miles era o Homem-Aranha. Ela viu as notas dele caindo, a presença, tudo na escola. Ela chegou lá, tipo... Chegou já tirando a autoridade dos pais dele lá e ferrando com a vida do Miles. Ela falou que o Miles era drogado, que os amigos do Miles usavam droga. Ela achava que o Miles era drogado, verdade. Mano, teve lá a granada, ela bateu na porta do Miles toda educadinha. A avó dela chegou lá e falou, quem é você? Tá vendendo drogas com meu sobrinho? É você? Ainda fechou a porta na cara dela. A mãe do Miles, é que assim... Uma desgraça. A avó do Miles é aquela vizinha do Chris, a mãe da a avó da Tasha. Só de todo no Chris. Se chamassem a Up Gober pra interpretar essa personagem nos filmes, eu ia achar o máximo. Mas realmente, assim, ela é aquela. Sabe aquela avó meio retrógrada? Porque assim, quando a granada ela chegou na porta do Miles, ela tava vestida como qualquer adolescente hoje se veste. Ou seja, ela viu o jeito que ela tava vestida, ela já presumiu. Não, é drogada, é piranha, essa menina não presta, tudo. Era época, avó, sabe? E detalhe que isso não foi pensamentos, ela literalmente falou isso na cara dela. Sim. Aí, deixa eu pensar, outro vilão que o Miles teve, na época que ele entrou pro universo Marvel 616, que ele chegou a enfrentar, foi... A Gata Negra, que ela tava naquela fase dela de vilã, de rainha do crime, por culpa do Slot, e ela chegou a confrontar o Miles, tudo. E nessa época, isso acabou introduzindo uma personagem que eu tenho muita raiva do jogo de PS4 por não ter usado ela, que é a Ceres, que ela é a consertadora agora do universo 616. Em vez de, naquele jogo do PS4, eles terem usado, eles criaram uma versão feminina no consertador, quando eles, nas HQs, o Bendis ele já tinha criado a versão feminina do consertador, que é a Ceres, que é uma interessante, que ela que é meio que culpada pelo tio Arrow voltar pra vilania as várias vezes que ele vai pra vilania, porque normalmente ele acaba se endividando com ela. Ela, tipo, ela é um consertador agiota, por assim dizer. Consertador agiota, pô. Usa sobretudo chapéu, né? É. Sim. Interessante, que eu acho que foi uma adição, uma das últimas adições do Bendis pro universo Ultimate, que eu acho que pro universo 616, que realmente durou. Até porque o consertador, oficialmente, ele agora tá no espaço, né? Então acabou abrindo essa vaga aí pra cientista vilão que faz uniformes pra herói. Só que no caso, ela cobra preços abusivos. Mas enfim, a gente já falou do Miles, de onde ele veio, os poderes. falamos aí dos personagens com quem ele interage, acho que agora cabe a gente fazer um apanhadão geral das histórias até aqui, né? Bem por cima mesmo, porque a gente já tem os Tweep Views aí que são lançados semanalmente, muita coisa aí do Miles já foi inclusive... Acho que pra não dizer tudo, acho que desde a época que o Homem-Aranha morreu, a gente já tava fazendo os Tweep Views. Sim, um dos primeiros Tweep Views, os primeiros Tweep Views normal, quando ainda era junto, não tinha não tinha divisão entre o clássico e o normal, era fora as histórias do Miles que a gente comentava. É, então praticamente acho que a carreira do Miles inteira tá... Cobertinha aí já. Tá cobertinha aqui pra vocês. E nossa, estamos falando da carreira heróica, né? Não de carreira de drogas pra tranquilizar a abuela. Eu vou desafiar o Eric. O link de todos esses programas vai estar no post. Oh. O Eric tá fazendo com esse negócio que a gente fala dos links, igual eu faço com no final dos clássicos, quando o pessoal fala recadinho do Everton aqui. Eu fingo que não existe e passo reto. Então, realmente foram muitas histórias. A gente comentou por alto algumas delas, né, inclusive. É isso que eu ia falar, algumas a gente até já comentou aqui por cima, né, as primeiras edições lá, que ele indo pra escola, daí enfrentando o tio dele. Isso, o Venom, né, com a morte da mãe. Teve um arco que a Mulher-Aranha acabou arrastando o Miles pra confusão lá do Capitão América ter virado presidente dos Estados Unidos, envolvendo as Joias do Infinito lá. Eu lembro que tem uma história bem legal, que é o Homem-Aranha, o Miles, ele enfrentando a estatura do Universo Ultimate. Pessoalmente, é uma batalha bem bacana lá, ele enfrentando uma mulher gigante. É uma coisa que não é muito comum nas histórias do Homem-Aranha. É, eu comentei mais cedo aqui, eu li bem pouco do Miles, cara, mas uma das coisas que eu li, que eu destaco, assim, demais, é a Homens-Aranha aí, no caso, a primeira, né? Sério, eu peço a vocês, ignorem completamente a parte 2 desse arco, assim. Não, ignorem, porque o primeiro, o Homens-Aranha ali, é muito bom. A interação dele lá com o Peter, acho que provavelmente era a primeira vez que o Peter tava indo pra outro universo, que acho que quando ele fez o crossover lá com o 2099, foi o Miguel O'Hara que veio pro meio-meia, né? Eles trocaram. Peter foi pra lá. Porque eu lembro que o Peter fica meio fascinado quando vai lá também. É. E o Peter causa uma confusão porque ele... O Peter, ele tem a chance de encontrar a Gwen gótica, né? E a Tia May e a Gwen Stacy tem a chance de ver como o Peter seria se ele tivesse chegado à vida adulta, né? E falar, pô, ainda bem que morreu. Tem umas curiosidades bem legais, né? Que eu acho que nunca foi comentado no universo meio meio que a Mary Jane, ela usa lentes, né, de contato. Sim. Por exemplo. Eles fazem muito. É meio canônico. No universo meio meio a Mary Jane, ela pode usar óculos se os solteiristas algum dia quiserem. Lente de contato. É, eu só queria citar um pouco sobre essa história, porque eu tinha. Eu tava comentando um pouco em off que pelo menos o meu contato com o Miles a primeira vez. Acabou sendo através dessas notícias, mas a primeira história que eu acabei lendo de fato foi justamente essa edição do Homens-Aranhas. Justamente porque foi um crossover que eu sempre quis, que eu sempre imaginei que era entre os dois Peters, no caso. No caso, o Peter do universo 616, nessa versão adulta dele, com essa versão menos experiente do universo Ultimate. Então eu sempre tive curiosidade de saber como que o Peter... interagir entre si, sabendo, vendo, né, essa questão do Homem-Aranha mais inexperiente, com essa versão mais experiente, eles trocariam histórias. Então, quando acabou sendo anunciado esse crossover, mais uma vez eu tava naquela fase de Dia de Fúria, então eu falei, não, vocês estão estragando o meu crossover dos meus sonhos, não podia ser essa desgraça desse personagem novo, esse personagem ele quer destruir tudo que toca, não pode acontecer. Então eu tava totalmente em negação. Até que essa edição do Homens-Aranha acabou saindo aqui no Brasil em 2013. E quando eu vi nas bancas, eu tive uma curiosidade, porque querido não, era ainda, mesmo com um personagem errado, ainda continuava sendo o crossover dos meus sonhos. E realmente, durante a leitura, foi um deleite. Foi um deleite. Principalmente porque eu acho que talvez o tema mais importante dessa edição é que, pelo menos, o pensamento que eu tinha sobre o Miles durante essa edição muda tudo. Antes eu sempre via o Miles como se ele fosse alguém que veio para substituir. Não, o Miles ele veio para substituir, para destruir, sendo que na verdade é o contrário. A presença do Miles nessa história nunca foi para substituir, e sempre para agregar. Quando mudou esse mindset para mim, eu comecei a entender a importância do Miles. Eu comecei a enxergar o Miles não como... Pode falar. Não, pode terminar. Eu só ia complementar o porquê do você não ter gostado muito do Miles à primeira vista. Não, sim, eu só ia finalizando, então. Eu comecei a enxergar a partir dessa história que o Miles, ele não tava ali exatamente pra substituir, porque quando eu vi o Miles, eu sempre cheguei, ele tá aqui pra destruir todo o legado do Peter. Tipo, tudo que aconteceu, apaga, agora é o Miles. Mas não, quando o Miles tá ali, ele talvez seja uma das pessoas que mais respeitou o legado do Peter. Então ele tava muito mais ali pra agregar do que substituir. Aí a partir desse ponto que eu falei, mano, esse personagem, foda. Aí eu fui até nas histórias e maravilhas. Eu acho que isso talvez, eu não sei, com certeza tem algum fã que pensou assim. Quando anunciaram a criação do Miles, aposto que muita gente pensou, ah, lá vai aquelas substituições, vão criar um Homem-Aranha todo descolado, diferentão do Peter, vão querer fazer um Homem-Aranha super diferentão que no final não vai respeitar em nada a essência ou o legado desse personagem. Só que quando você começa a ler os Miles, inclusive nessa Homens-Aranha, você percebe que o Miles, ele é tipo, ele não é o Peter, mas ele é uma pessoa como o Peter, ele é só um jovem normal, tentando fazer o que é certo. Tipo, você meio que se identifica com o Miles. Ele é um personagem diferente do Peter, mas a essência do Homem-Aranha, de ser essa pessoa que, tipo, pode ser você por trás daquela máscara, ele realmente tem isso. Eu acho que, assim, as pessoas, elas provavelmente elas viram mais, eles devem ter pensado que seria o Homem-Aranha que desrespeitaria tudo, mas no final ele é um, tipo, ele realmente ele fez por merecer ele herdar esse lugar, não como substituto do Peter, mas como uma opção além do Peter, né? Tipo, um personagem com quem a gente também pode ler e falar, cara, eu me identifico muito com ele nessa situação. Eu acho que esse, vendo aí o comentário de vocês, esse especial aí do Homens-Aranha, ele cumpriu muito bem o papel que ele tinha, que era apresentar o Miles para esse público que ainda estava mais resistente, sabe? Então, vamos trazer o Homem-Aranha principal aqui e pegar o Miles, vamos fazer os dois interagirem e ver que, tipo, a existência de um não anula a existência do outro, sabe? Eu acho que a partir daí, muita gente começou a dar uma chance pro Miles, porque eu lembro que... Não sei dizer se foi exatamente após esse arco, mas eu lembro que acho que assim, depois ele, o Miles meio que deu uma ampliada assim no público, que eu lembro de ver a galera comentando, pelo menos nos nossos grupos ali do Aracnofã, que a leitura de Miles Morales estava muito legal de acompanhar, sabe? Eu posso falar por mim mesmo, depois do Miles Morales, eu fiz questão de querer acompanhar mais sobre o personagem, e isso acabou, eventualmente acabou eu indo atrás do grupo do Aracnofã. Então eu posso dizer que graças ao Miles Morales eu conheci vocês. Olha aí. Foda? Caraca. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas isso é uma verdade. Essa história específica. Aí, caramba, ó. Que legal. Homem-Aranha, sou responsável por... Abriu o coração aí, não, hein? Aumenta o salário dele, Magari. Falando sério, essa história especificamente me fez me interessar mais ainda mais pelo universo do Homem-Aranha, e isso acabou fazendo com que eu conhecesse o Aracnofã. Tipo, o poder desse personagem... Explosão de amor depois de uma explosão de ódio. O Bendis pra mim é isso, né? Tipo, é isso, né? É um relacionamento tóxico. É um relacionamento tóxico, né? Mas tem aqueles momentos bons que a gente acaba relevando, né? Mas aí a gente acaba lembrando de Homem-Aranha. Não, não vou voltar esse assunto. Não, mas o Júlio, beleza. É aquela coisa perfeita. É um relacionamento que tem seus altos e baixos. Não chega a ser tóxica. É realmente uma montanha-russa. É aquela pessoa que você, um momento, você pensa, cara, eu amo esse cara. E no outro momento você tá lá esganando porque você fez isso, seu filho da mãe. Bem isso. Não, o Júlio mandou bem agora, e viu, Júlio? Depois nossa equipe financeira certo com você, o valor da publi que você acabou de fazer. Valeu. Obrigado. Opa, aí. Não, de nada. Magari em quarto essa parte, né? Ninguém pode saber. Pô, eu acho que o Miles comigo foi muito diferente, porque é o que eu falei, no começo, quando eu comecei a ler ele nos quadrinhos, eu não gostava tanto, eu achava ele legal ali, interessante, mas o que fez eu ter essa paixão foi mais as outras adaptações, sabe? Eu acho que o filme que veio depois em animação deu uma melhorada gigantesca nos quadrinhos, tanto que eu acho que algumas pessoas que vão pros quadrinhos depois da animação pode se frustrar um pouco com o visual, com a origem do personagem, com a personalidade dele, que é diferente da animação. Então eu sinto que, pra mim, pelo menos, foi legal pra caralho a animação, e deu aquela revivida, assim, de eu olhar e falar, pô, valeu a pena eu ter lido o personagem antes e tá vendo isso no cinema agora, saca? Uhum. A meu caso, assim, é que eu... Não é segredo pra ninguém que eu tô meio cansado do personagem, o Peter, nessa história de vai, não vai, vai, não vai. Tanto que eu sou sem modéstia à parte, eu sempre puxo o saco pra Garota Aranha, porque eu acho que foi uma outra rejuvenescida no personagem, uma outra forma de contar as mesmas histórias. E eu não gostava do Peter Ultimate. Tanto, não, quer dizer, não gostava não. Eu não gosto do Peter Ultimate. Eu acho ele um bostinha. Mas eu li... Eu tinha aqueles momentos de adolescente chato. Esse, eu não sei se eu consigo um elogio, uma crítica ao Bendis. Porque ele realmente, tipo, a parte chata do adolescente, dos personagens de adolescente, ele soube captar aquilo muito bem nas histórias que ele escreveu no Twitter. Aí eu... Mas eu ganhei, acho que... Não sei se foi de aniversário. Ah, não, foi alguém... Sempre que alguém viaja pra algum país estrangeiro, principalmente se for do exterior, eu peço pra trazer uma revista aleatória pra mim. Um colega meu trouxe a revista da morte do Peter, um especial lá do... A morte do Peter Parker, em inglês. Aí eu... Pô, de graça, tá injeção na testa. Menos história do Isla e do Inominável. Mas... Aí eu peguei pra ler, eu falei, ah, legal essa história. Aí foi bem na época que o Miles apareceu. Eu comecei a comprar, também era uma das minhas fases que eu tava afastado. Comecei a comprar, eu comecei a gostar do personagem. Que é uma coisa que o filme do Aranha Verso tem, que ele fala, é uma das maiores mensagens do filme, né? Que é, qualquer um pode usar a máscara, qualquer um pode... Que é aquilo, o Homem-Aranha não é o Peter. Tudo bem, o Peter é o Peter. Mas, tipo, o Homem-Aranha pode ser o Peter, pode ser a Gwen, pode ser o Miles, pode ser a May, pode ser a Tia May. Octopus. É, eles são tudo Homem-Aranha. Tem história, porque cada um é o seu personagem. Eu gostei bastante da história, do estilo do personagem. E acompanhei até um pouquinho, até virar a Marvel normal, e eu parei de novo, que é uma bosta. O Homem-Aranha é os amigos que a gente consegue no meio do caminho, né? Bom, então fica registrada aí a história tão boa que todo mundo começou a abrir o coração aqui, né, em Homens-Aranha. Nem chegamos no filme Aranha-Verso ainda. Pois é, eu queria já aproveitar e começar, talvez, a falar justamente, às vezes, do homem, do Miles Morales em outras mídias, né? Então, é que tem mais uma parte ainda aqui da história que eu ia ver se vocês não querem dar um resumão, né? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, depois do Homens-Aranha vem o Venom, daí o Spider-Man No More, que vocês já comentaram. Aí acho que vem o Aranha-Verso quadrinho mesmo. Aí vem o Homem-Aranha versus a Roxxon. Aí tem essa fase do Miles como membro dos Novos Supremos. O Galactus, ele invade diversos meio-meia, destrói geral. Aí eles assumem... O Miles, ele meio que realmente ele vira um dos principais heróis do universo Ultimate. É nessa fase, inclusive, que o Peter Ultimate, ele volta lá pra tirar satisfações com o Miles e depois vazar com a Mary Jane. E, enfim, o último arco do... Mas no universo Ultimate foi esse que eu comentei, da namorada dele, que é filha de agentes da Hydra. E eles acabam meio que sacaneando o Peter lá. Eles acabam capturando o Peter e deixando ele à mercê lá do Doutor Destino, que, se não me engano, ele é o líder da Hydra nessa época. Aí o Miles, ele, com a ajuda dos Novos Supremos, ele consegue se resgatar lá. E temos, por fim, aí as Guerras Secretas, que foi quando o universo Ultimate deixou de existir. E o Miles, que foi um dos poucos heróis que realmente sobreviveram àquela destruição, àquela crise das Infinitas Terras da Marvel, ele, por ele ter dado um sanduíche vencido lá pro Homem Molecular, ele acaba ganhando o direito de morar no universo meio-meio lá com todos os entes queridos dele. Lembrando que muita coisa que a gente já comentou aqui também, já tem o Twipcast próprio, né, como o Aranha Verso e o Guerras Secretas, e o restante aí tá no Sweep Views. Vocês podem buscar aí pelas. Inclusive, eu acho que é nos Novos Supremos que, antes do universo Ultimate ter sido acabado, né? Por conta daquelas colisão, né, entre os universos, se eu não me engano, eu acho que na história dos Novos Supremos a gente tem a participação do Miles Morales, que é aquele porco Presunto Aranha Ultimate. Ele acaba indo parar no universo Ultimate pra ajudar os Supremos. Só que ninguém nunca cita isso, qual que foi o destino do personagem, porque eu lembro que da última vez ele tava lá. É, depois ele integra o grupo lá dos campeões, né? Sim, ele viram os membros parte um bom dos tempo. Campeões. É que assim, o Miles, quando ele veio pro universo meio-meio, ele chegou a ser convidado pra ser membro dos Vingadores. Junto com a Kamala Khan e com o Nova. Só que a Kamala, e o Nova e o Morales, eles não gostaram muito de como os Vingadores, eles lidam com as coisas. De como, assim, o negócio dos Vingadores ser mais enfrentar super vilões, ameaças cósmicas, e meio que deixar a seguradora cuidar dos civis que se ferram, né, dessas brigas. eles decidem criar um grupo de heróis mais voltados pro povo, que acaba sendo esses campeões, que vários, eles, usando as mídias sociais e tudo, eles acabam meio que recrutando muitos heróis adolescentes que realmente se identificam com isso. E aí, com o tempo, isso acaba virando uma mega organização lá dos super-heróis. Entra a Granada, como eu falei, entra vários heróis adolescentes pro grupo, tudo. É uma fase bem longa essa dos campeões que a gente ainda tá vendo nos peep-views da vida. Só que o Miles sozinho, nessa época, ele, no universo Ultimate, ele chegou a se encontrar de novo com o Peter. Ele teve um arco dele lá que ele acabou meio que cruzando com a Gata Negra, que não tava nos seus melhores dias, né? Ela, inclusive, jogou o cabeça de martelo pra cima do Miles nessa época. Também nessa época que teve um arco crossover lá do Miles com a Gwen Stacy, que era basicamente os caras shippando lá o Miles com a Gwen. Ai, bem. Esse arco eu também não gosto. É verdade, eu esqueci de comentar isso. Outro ponto grave do Ben, você falando que ele não fazia... Ah, porque a amizade... De novo, o Miles e a Gwen, eles eram amiguinhos, eram amigos. Pra mim não tinha nada tão assim de... Sim, eram amigos. Só no, na última edição, na última página, o Miles fala, se eu der um beijo? E ele simplesmente deu. Foi isso. Tipo um fanservice mal feito que o Bendis fez. Sim. Aí, depois disso, teve a Segunda Guerra Civil, outro erro grave do Bendis. Por quê, velho? Por que você faz isso, meu? Qual é o seu problema, mano? Não é possível. Esquece qualquer background político que essa história possa ter. Aquilo era só uma Minority Report. Detalhe que as histórias do Miles, por culpa da Guerra Civil, elas não tiveram mais histórias do Miles. O Bendis, ele simplesmente usou as edições das mensais do Miles pra ser, tipo, uma retrospectiva do que aconteceu com as mensais do Guerra Civil. Ele simplesmente ficava pagando pra ficar lendo a mesma coisa que acontecia nas mensais no ponto de vista do Miles. Ficava, porque eu lembro da parte... A única coisa importante do Miles nessa história da Guerra Civil foi que fizeram lá uma previsão lá de que o Miles acabaria matando o Capitão América, né? E naquela época... Infelizmente, ele não sabia que o Capitão América tinha virado nazista na época, então ele acabou não matando o Capitão América nessa história. Mas, enfim, né? Depois fora isso, ele tá, o Miles tá sempre bem presente também, né, agora nos arcos do próprio Homem-Aranha mesmo, né? Ele tá ali no, como parte de elenco de apoio nas revistas do Peter. Sim, ele faz parte da Aranha Família agora, que virou Bat-Família, o Homem-Aranha agora. Uhum. Nossa, meu Deus. Mas enfim, depois desse arco, teve o arco que eu comentei da volta do tio Arrow, né? Junto com a mãe da Granada, e eles criando um sexteto sinistro lá pra tentar capitalizar em cima do fim da SHIELD lá, roubar um aeroporto aviões e vender lá pra Latveria, tudo que o Miles, a Granada e os campeões, eles acabam impedindo esse grupo, tudo. E aí, nisso, o Bendis, ele sai do título. Ah, e só pra comentar, algo que a gente não comentou nos coadjuvantes, nessa época, o Bendis, ele ainda introduziu lá uma personagem, a Danica, que era uma influenciadora digital que aparece no jogo de PS4 lá, que era fã do Miles. E o Genk, o Bendis, ele queria destruir o Genk. Nossa, meu Deus. Ele fez o Genk meio que querer vender a identidade secreta do Miles lá pra poder pegar essa mina. O Genk, no começo da... depois dessa mudança do Miles do Ultimate pro universo 66, era um personagem insuportável. O Miles fazia questão de guardar o segredo com a vida. O Genk conheceu o primeiro herói da esquina. Oi, tudo bem? Eu sou o Genk. Aquele é o Miles, novo homem. O quê? Como é que você fala isso assim logo de cara? Sim, é um mutante. Eu não sei o nome dele oficial em português. Eu gosto da tradução que eu fiz pra ele, que é o Bolas Douradas. Bolas Douradas. E o Genk chegou lá falando, ó, esse aqui é o Homem-Aranha. Mas que porra é essa? Você não tinha falado isso. Bolas Douradas. Não, você realmente não devia ter falado isso pra mim. O Genk nessa parte aí do começo do universo novo, né? Do universo Prime, tava querendo ser odiado, viu? Porque, pelo amor de Deus... Não, eu peguei, nos peep views, o pessoal viu que eu peguei uma ojeriza do Genk quando ele foi namorar a Bárbara depois que o Miles e ela terminaram. Porque assim, o Genk, assim, ele tentou conversar com o Miles. Vocês terminaram, eu tô rolando um clima, será que eu posso ficar com ela? Tipo, mas sei lá, o Genk ele não tava assim com tanta vontade de falar pro Miles antes de começar a namorar ela, por assim dizer. Eu também achei isso que foi meio que sacanagem do Genk com o Miles, que, sei lá, né, podia ter aberto um pouco o jogo antes de começar a namorar a garota. Mas Eu prefiro só pra comentar, não acho que só porque a Bárbara era namorada do Miles que ela é propriedade dele e ele tem que pedir permissão. Só que assim, quando um amigo vai namorar a ex do amigo, é bom você criar uma situação certa pra comentar isso com ele, pra não correr o risco de levar uma paulada na cabeça num ataque de ciúme do cara. É um risco realmente que pode acontecer. Então, se forem namorar a ex do seu amigo, tenha um tato pra informar isso pra ele antes, pra que ele não faça nenhuma loucura. Eu tô sentindo uma coisa pessoal aí. Isso muito específico, tá tudo bem? No podcast também do que a gente gravou. Enfim, esse final do game que eu meio que peguei o Geriza dele nessa fase dele no universo meio. Assim, eu ainda gosto do Genki, mas só que realmente tem uns momentos assim que... Não é questão de descaracterizar o personagem. Ele continua o mesmo personagem, é legal, mas ele dá uns vacilos que não tem pra quê, velho. Não tem pra quê. Tem. Aí nessa fase, sem o Bendis, também o Miles, ele chegou a enfrentar toda uma nova galeria de vilões que tentaram criar pra ele. Ele chegou a vender uma... Teve o arco dele enfrentando o Miles Ultimate, o Miles meio que voltou pro nosso universo, com a redenção do Gatuno. Ele chegou a viver a saga do clone dele também, ai, que... Ai, meu Deus. Era azul, que tinha sequestrado ele, roubou o DNA dele e usou ele pra criar 3 clones defeituosos que começaram a ir atrás do Miles. Mas eu acho justo. Eu acho que toda a versão aranha tem que passar por sua própria saga do clone. Sim, o Miles, ele passou pelo pacto com o Mephisto lá no, nos campeões, ele passou pela saga do clone. O Blank fez ele, de certa forma, viver a saga do corno do Peter também, os pecados pretéritos dele. Enfim, né, é dessa fase que o Ben saiu, mas ele começou meio que viver as mesmas situações que o Peter, e eu particularmente eu não acho muito legal. E recentemente o título dele foi cancelado, e agora eles vão relançar, e assim, ainda não saiu nos Estados Unidos, e vamos ver o que vai sair do mais agora, daqui pra frente, né? Eu pelo menos eu acho que só tem uma pessoa que sabe escrever o personagem, com seus altos e baixos, eu acho que tem qualquer pessoa qualquer pessoa que toca no Miles que não seja o Bendis, eu acho que não sai nada de bom. É, realmente, é difícil vir alguma coisa legal. O Miles, ele chegou a participar também daquele Aranha-Verso, do primeiro Aranha-Verso do Slot lá, mas ele também mal chegou a interagir com o Peter naquela história, ele ficou mais com o Peter Ultimate, do desenho Ultimate. E você sabe que tem uma treta, né, entre o Dan Slott e o Bendis por conta dessa saga do Aranha-Verso, né? Porque o Aranha-Verso... O Aranha-Verso, pelo menos lá na época, quando ele foi sendo feito, praticamente todas as histórias que, de certa forma, tinham conexão com o Homem-Aranha, tiveram que ser interrompidas e aí tiveram que automaticamente se passar dentro desse arco. E aí muitos roteiristas tiveram que pausar as tramas que eles estavam fazendo para poder fazer histórias correlacionadas com o universo, com a história do Aranha-Verso. E a única pessoa que não fez isso foi o Bendis. Eles não quis fazer isso, tanto que pelo menos o que estavam dizendo anteriormente qual seria esse lado de arcos de histórias Bendis, seria no caso, a gente teria uma visão muito maior do que foi o Miles, por exemplo, visitando outros universos, recrutando os aranhas para a batalha final. E pelo Bendis não quiser ter participado, eles tiveram que enxugar naqueles Spider-Man chin-ups. Eu só queria comentar que se o Slott ficou bravo com o Bendis fazer isso, ele tá sendo meio hipócrita, porque né, quando o Slott ele assumiu o aranha, raramente o aranha ele interagia com outras sagas e edições que ele escrevia. Eu tenho certeza que o Bendis não quis interagir com o Slott devido àquele problema que ele teve justamente com Homens-Aranhas, do Bendis feito tipo um plano pro, talvez pro Slott seguir com a ideia do Peter meio, do Miles meio meia e o Dan Slott não quis, tá ligado? Sei lá, talvez ele tenha pegado algum ranço e não, simplesmente não quis participar. Não sabemos, estamos especulando aqui, não nos processem por calúnia. Mas então, agora a gente teve um apanhadão geral aí de toda a saga do Miles nos quadrinhos. Mas nesses 10 anos aí do personagem, ele também ganhou versões em outras mídias, né? Sim. Começou ali aparecendo no desenho Ultimate Homem-Aranha. Nossa. Sim, na parte boa do desenho, exatamente. Inclusive, né? Que é quando tem a saga Aranha-Verso. Sim, eles chamaram o Donald Glover pra dublar o Miles Morales nessa temporada. Muito bom. Assim, na quinta temporada ele acabou não voltando, provavelmente por conta de agenda, porque o Miles ele virou um personagem recorrente. Obviamente, gravar todas as falas dele numa temporada que ele ia muito tempo. Mas, pelo menos, nessa primeira participação foi o Donald, que foi uma participação legal do Miles. Teve um episódio dele lá no Universo Ultimate. Sim, sim. E por enquanto a gente não vai comentar mais, mas o Donald Glover vai reaparecer ainda também como introdução do Miles aí num outro universo. Sim. Mas não aqui nas animações. E depois do Ultimate, então, ele aparece naquela animação de 2017, que é o Marvel's Spider-Man. Sim, que daí não é o universo alternativo, né? Daí ele é o colega do Peter na escola mesmo. Sim, aquele desenho do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha numa escola pra CDFs e que todos os Homens-Aranhas e todos os personagens são CDFs. É inacreditável. Eu não sei se vocês gostam ou não, mas eu, particularmente, eu detesto esse seriado. Eu detesto mais que o Ultimate, pra vocês terem noção. Cara, caramba. É assim... Nossa, o Ultimate é cansada também, né, cara? Porque o Ultimate, pelo menos, ele fica bom no momento, mas esse desenho, o Marvel Spider-Man, eu não acho que ele fica bom em nenhum momento. Não, pra mim, esse desenho, o piloto dele, os dois primeiros episódios, que é antes do Peter entrar pra aquela escola maldita... É uma história muito legal do Homem-Aranha. Ah, quando ele entra pra aquela escola que tudo desanda. E realmente, eu comecei a ver o charme do Ultimate, que pelo menos o Peter interagia com outros heróis, mas eram personagens com peculiaridades cada um, né? Até depois, quando entram novos heróis, cada um é diferente, mas não, naquele desenho todo mundo tem a mesma maldita personalidade. Os curtas que lançaram antes desse desenho são bem legais. Os curtas são legais, são ótimos. Sim. Eles criam uma hype pra aqueles souberam desenhos. Enganar, nossa, pelo menos. Muito legal do Homem-Aranha tá vindo, ele vai lá e entrega aquilo pra gente. Eu vou dizer que eu achei até divertidozinho o comecinho, mas é aquilo, logo virou Marvel também e ficou uma bosta. Tanto que eu fazia os reviews lá no Aracnofan. Porque eles também quiseram fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Teve a questão do todo mundo virar Homem-Aranha, teve Miles Morales, teve Ana Coração, teve a Gwen Stacy. Eles fizeram adaptação, não sei pra quê, mas eles fizeram da Ilha das Aranhas. Teve, nossa. Porque assim, esse desenho, ele tinha como produtor e dando e inspiração para os roteiros, o Dan Slott e a fase dele no Homem-Aranha. Tudo do Dan Slott, praticamente. Então eles pegaram muito, só assim, eles pegaram esse desenho e falaram, a gente vai fazer um desenho todo baseado na grande fase do Dan Slott no Homem-Aranha. Teve uma mania superior, velho. Eu não tô acreditando. Cara, em como? Uma mania superior no desenho desses, como? Mas é interessante notar que aqui a gente tem, tipo, uma linha divisória aí de gerações de animações, que em Ultimate o Miles, ele aparece primeiro ali, né, no universo alternativo e tudo mais, e a partir do Marvel's Spider-Man e nessa nova aí mais recente, que é o Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que é uma animação do Disney Plus bem infantilzinha mesmo, tipo, são os Homens-Aranhas já ali coexistindo ali, né, o Miles. Sim. E o Peter estão naquele universo desde sempre e são amigos e vivem as suas aventuras juntos, né. A Spider-Gwen também acaba entrando nessa, né? Acho que ela tá presente ali no Marvel's Spider-Man. Peter, e o Amazing Friends é esse trio aí. Esse desenho eu não vou falar mal por dois motivos. Um, porque é uma pegada bem infantil mesmo. Então, eu acho que pegou bem essa pegada. E o segundo motivo é porque eu realmente nunca assisti esse desenho. Esse desenho... Então vou falar mal. Não, esse desenho, pelo menos, eu acho que o único mérito... Porque eu também não assisti, então não posso falar muita coisa. Mas eu acho que o único mérito que, pelo menos, eu dou pra ele é que, pelo menos, ele foi honesto. Desde o começo, ele já deixou claro. Eu sou um desenho do Disney Junior. Então, não, sabe, não precisa ter expectativas altas. Ele é do Disney Junior, então você não precisa mais ficar, tipo, porque tá muito infantilizado, blá, blá. Não, é o desenho do Disney Junior. Você não precisa gerar altas expectativas. Eu acho que por ele ter essa classificação etária, assim, bem baixa, né, cai naquilo que eu falei mais cedo, de como o Miles tá aí há 10 anos. Então, pra uma nova geração, o Miles sempre existiu como Homem-Aranha, né? Você não precisa ficar explicando, não. O Peter mora aqui, nesse universo, e o outro naquele. Não, eles estão aí, sabe? Os dois são Homem-Aranha. Verdade, isso é uma observação interessante que você falou. Realmente, chega um ponto que não precisa mais explicar quem é o personagem, né? Isso realmente é bem importante. E depois das animações, então, eu acho que cabe um tópico à parte pra esse filme aqui, Aranha Verso. Que eu acho que é o que popularizou ele, né? A gente tem um tripcast já dedicado a ele, né? Mas podem abrir seus corações a respeito desse filme. A gente tem um tripcast sobre ele, a gente tem um... O Viu comentando ele em tempo real, né? Verdade. Acho que os casts e esse Viu específico cabe o link no post aqui. Eu vou passar pro Eric depois. Sim. Eu só queria comentar rapidão assim. Esse filme do Aranha Verso, ele não tem o selo Scorsese de que é cinema. Mas ele tem o selo Coppola de que é cinema. Porque o Coppola, o cara que dirigiu O Poderoso Chefão, Apocalipse Now, ele foi assistir esse filme e realmente ele gostou do filme. Aí, tá vendo? É que, pra quem não sabe, o Nicolas Cage, que dublou o Aranha Noir nesse filme, ele é, se não me engano, ele é sobrinho do sobrinho. Coppola. Eu, inclusive, ia falar que, pra quem não sabe quem é o Coppola, ele é mais conhecido como o tio do Nicolas Cage. E o Coppola gostou, então acho que esse é um filme que, realmente, se um cara desse calibre chegou e falou, cara, esse filme é bom, então, realmente, esse filme é bom, né? Esse filme é o divisor de águas do Miles Morales, né? Porque o Load já apontou isso bastante antes. Mas existe um Miles Morales antes do Aranha Verso, né? Do filme Aranha Verso e um Miles Morales depois. Porque aqui foi muito agregado ali ao personagem essa cultura mais street, mais do hip hop, o grafite, que não tinha, a gente não via nessas outras versões dele. E depois que esse filme saiu, a gente vê em diversos aspectos, assim, inclusive no jogo. Sabe, que a gente vai comentar. Inclusive, sim. Uma coisa que tinha essa cultura do grafite, etc., era no... Nos dois filmes lá que o pessoal gosta de odiar lá, que é o Amazing. Ele que gostava de sair grafitando o símbolo do aranha por aí. Antes da gente começar a falar coisa ruim... Não, mas não era ele não. Ele viu só o negócio grafitado lá, mas não é ele que faz. Eu só queria comentar aqui rapidão que o filme do Aranha Verso, pra mim, ele é um caso raro. Porque, assim, Hollywood, quando ela vai adaptar uma coisa, ela tem uma mania muito chata de que, assim, quando ela quer adaptar uma coisa, ela não quer ser fiel, ela quer melhorar essa coisa. Ela quer fazer melhor. E quase nunca dá certo. Só que nesse filme do Aranha Verso, eles chegaram, não, vamos pegar isso e vamos fazer melhor. Eles foram lá e realmente eles fizeram melhor. Bem melhor. Assim, vários níveis, né? Trilha sonora, até a questão técnica da animação, que eles mudaram tudo. Tem muita animação que tá se influenciando no Aranha Verso. Então, pô, eles realmente fizeram uma parada muito diferente do padrão, assim, né? Aquelas coisas que as pessoas, elas provavelmente nem notam quando elas assistem o filme, e eles tiveram cuidado de fazer que, tipo... A animação do Miles, ela era mais lenta antes dele despertar como Homem-Aranha lá no final do filme e ficar fodão. Eles fizeram uma animação pro Miles, os movimentos dele de um tal jeito no filme, e quando ele teve esse despertar, a movimentação dele no filme como um todo, ela mudou. Assim, os frames do Miles, eles estão em poucos frames, né? Eles estão, tipo, a poucos FPS, aí com o passar do tempo, quando ele vai ganhando a confiança... Aí a animação fica fluida, né? Muito bom. É um detalhe muito bom mesmo. Tipo, é o tipo de coisa que a maioria das pessoas não vai assistir no cinema. Já assistindo no cinema e não notam. Eu fui assistir no cinema e não notei. E quando você vê, você pensa, cara, esses caras, eles se entregaram de corpo e alma pra fazer esse filme. É um outro nível, né, de produção. É, tipo, é obra de arte mesmo, assim, mais alto nível. Porque eu acho incrível como eles usam a estética... Pra agregar a narrativa do filme. Ele não é só bonito porque ele é bonito. Essa beleza dele, esse visual dele, tudo ali tem uma função, cara. É muito, muito, muito bonito isso. Foi a primeira vez no cinema, sem o Jaime envolvido, que eu vi realmente a produção entregando coração no filme do Homem-Aranha. E como fã, a gente vê eles entregando o coração deles naquele filme pra gente, e a gente... O fã, ele não tem muita escolha, ele acaba tendo que pegar esse coração de volta, tipo, dar o coração dele também em troca. Eu sempre destaco, quando eu comento sobre esse filme aqui nos podcasts, que eu não sou um cara chorão, é bem difícil eu chorar. Mas Aranha Verso foi o primeiro filme do Homem-Aranha que me fez chorar no cinema. Ih, olha aí, caraca. Pois é. O que é isso hoje aqui? O que é isso? Todo mundo abrindo o coração, o outro aí... Um dos momentos é a cena dele com o Stan Lee, que eu acho que é uma das cenas mais bonitas. Nossa, do Stan Lee, assim. E ela é muito significativa, né? Porque quando o Miles vai lá na loja lá pegar a roupa do Homem-Aranha, que ele quer fazer uma homenagem lá pro Homem-Aranha depois que ele morreu. E daí ele vira pro Stan Lee, mas e se não couber em mim? Aí, ó, ele fala, mas sempre vai caber. Com o tempo, né? Tipo, no tempo certo. Tipo, na sua hora, quando chegar a sua hora, você vai assumir esse manto, sabe? Cara, isso é mas lembra bonito. Da plaquinha lá, né? Não aceitamos. Exato. Eles dão uma quebrada com isso. Mas realmente, é um momento muito bom. Bom, depois aí, agora a gente pode falar de coisa ruim, né? Que é falar sobre como o Miles, ele influenciou lá os primeiros filmes do Homem-Aranha no MCU. É, tem muita, na dinâmica daquele Peter ali, ele tem muita coisa do Miles e... É, o que eu costumo falar que o Peter do MCU, primeiro, ele é... Tipo, eles queriam fazer um filme do Miles, só que não podiam... Não queriam... Era um cagões, velho. O pessoal ia, como a gente falou, Sim. Não, tiveram medo e não queriam pra não... Que sabia que o pessoal ia xingar, reclamar, e puseram o Miles e chamaram de Peter. Pois e, é. As coisas que eu não gosto no. Eu não gostava no Peter do MCU eram coisas que não gostava justamente porque eram coisas que eu acho que funcionam bem no Miles e não funcionam bem no Peter. Que é aquela coisa dele contar com a ajuda dos amigos dele. Sim, pra, sim. Pra lidar com os vilões, porque eu gosto do Homem-Aranha como um herói, do Peter como um herói individual, tipo, um cara que se vira nos 30 sozinho. E pra mim isso perdeu o charme. Aí outra coisa é aquela coisa do legado, né? Que o Miles, ele tinha essa coisa de eu vou ou não vou seguir o legado desses heróis? Ele ser um herói, não ser tipo o Peter, que é o... Que o Peter, ele é aquele cara... Eu cheguei gay nessa terra quando só tinha mato. O Miles, ele chegou num universo construído. E dele lidando com aquilo é algo que eu acho que funciona bem do Miles e que o Peter não funciona bem porque ele realmente ele é uma daquelas pessoas, um dos primeiros heróis da Marvel. Então, tipo, ele ser o fã dos outros heróis, pra mim também é algo que não funciona. É, tem muita coisa ali que eu acho que eles queriam, não tiveram a coragem mesmo de colocar o Miles. Até o próprio Ned lá, né, que é a cara do Gank. Porra, mano, porra, não tem nem como. A Betty Grant, que é o namorado do Genki, que é a cara da Gwen, e pra quem não lembra, o Ned, o Genki no Universo Ultimate, ele tinha uma paixão pela Gwen Stacy. Tinha só uma paixão, tipo, acho que eles se beijaram, Sim, eles chegaram a se beijar, tipo, é que o Ned é assim, sabe quando você é molequinho e você acaba tendo aquele seu crush, você começa a se interessar pelas meninas e o primeiro interesse sempre é uma garota muito mais velha? Lembro. De novo, uma situação muito específica, Gustavo. É, muito específico. Mesmo que eu entregando o seu coração na parte que você chorar, eu tô entregando meu coração na parte que, tipo, eu me identifico muito com esses personagens. Mas mesmo assim, a gente já teve umas referências ao Miles no MCU, né? O Donald Glover volta ali pra fazer essa ponte aí do Peter com o Miles, só que agora como o tio Aaron, né? No De Volta ao Lar, o Peter prende ele e fala assim, ah, tem um garoto, meu sobrinho aqui, ele é mais novo que você, mas ele gosta de você pra caramba, se inspira, tudo. Eu acho que ele fala que o nome dele é Aaron, inclusive, né? Fala, sim, sim. Aaron. Eu vou falar que, cara, eu não curti muito esse tio Aaron do MCU. Sei lá, Sério? Mas, pera aí, cara, o cara não aparece nem meia hora. Não tem nada pra odiar ele, não tem nada. Eu acho que o Donald Glover é muito assim. Legal pra ser o tio cuzão, né? Não, é tipo, realmente é isso. Ele é só um carinha normal. O tio Aaron, ele tanto como vilão como o tio do Miles, ele é um personagem que eu curto muito. É, sei lá, a pontinha que ele fez no filme... Que isso, tipo, cara. Não, você tá julgando o livro pela capa, cara. Lembra da animação? Assim, o tio Aaron na animação era mó cara sangue bom. Colocava um som pro Miles, levava ele pra fazer grafite. É que assim, o problema é que assim, eu olhei aquilo e pensei, isso não tem nada a ver com a essência do tio Aaron. Assim, isso não é uma crítica minha ao personagem. Isso é mais uma crítica que eu tenho ao MCU como um todo recentemente, que quando eles vão adaptar um personagem, normalmente o personagem não tem nada a ver com os quadrinhos mesmo. É que assim... É tipo, eu só olhei pra esse cara e pensei, ele não tem nada a ver com o Aaron que eu conhecia. Eu sei que é a coisa mais fã-chata, mas é assim, é a minha opinião pessoal. Você não comprou ele nesse papel. É tipo, sei lá, colocar o Ben Affleck pra ser o Peter Parker. Sim. Tipo, se ele... Sei lá, se fosse um tio ou você, em vez dele, se ele fosse... Sei lá, se ele fosse um bandido, mas um bandido mais sapo, eu acho que eu criticaria bastante. Mas sei lá, ele é só um cara normal. E pra mim, o tio Aaron, ele é um cara mais fodão. Ele é o Gatuno, pelo amor de Deus, né? Devia ser, sei lá, meio que um sub-vilão do filme. Eu esperava mais do personagem. Esse é o problema. Eu tava com muita expectativa nesse filme e eu me decepcionei muito. Aí você já tá errado de ter expectativa no filme do Tom Holland. Aí já... Eu tinha acabado de ver Guerra Civil. Eu tava na expectativa desse Homem-Aranha e esse filme meio que destruiu tudo pra mim. Desde quando ele apareceu em Guerra Civil, a expectativa comigo tava zero, assim. Tipo, no Guerra Civil? Guerra Civil ainda me enganou. No Guerra Civil ele tava bom. No Guerra Civil, mano. Tava bom. Nossa, quando ele começava no Guerra Civil a fazer piadinha de tipo, você assistiu Star Wars? Esses bagulhos já me deixavam, ai, mano, que moleque chato do caralho, cara. Tá bom, beleza. O problema de Volta ao Lar foi que ele pra mim é aquela história nota zero que é assim. Ela não é só ruim. Ela consegue estragar o que é bom que vem antes dela. Nossa. É que eu não tinha reparado nesses detalhes da Guerra Civil. Aí quando eu fui assistindo esse filme, pensei, nossa, é verdade, ele era desse jeito lá mesmo. Sei lá, eu esperava muito dos personagens desse filme, os vilões que eles iam adaptar. Cara, eu tava esperando muito do Shocker nesse filme, pra vocês terem ideia. Mas aí então, meu Deus, pô, cara, também você tava carente demais, hein? Aí o problema não é do filme muito. Eu tinha acabado de passar pelos anos do Andrew Garfield como Homem-Aranha, eu tava muito carente de Homem-Aranha. Você passou por onde... Por onde você passou do Andrew Garfield não é problema da gente. Pra quem não sabe, no Studio Views, eu sou aquele fã do Homem-Aranha que é muito fã desses personagens menores dele, esses vilões classe Z, tudo. Quando eu vejo um desses personagens, normalmente eu até comento brincando lá que a história, tipo, apareceu um Homem-Sapo na história, mais um ponto pra média. Apareceu sei lá que personagem. Aí personagens como o Gatuno, por exemplo, o Tio Arrow, que é um personagem menor, Shocker... personagens tudo, sei lá, eu tenho muita expectativa em cima desses personagens quando eles vão aparecer, mais do que personagens famosos mesmo, tipo Duende Verde, essas coisas. Cara, vai fazer um psicólogo, vai fazer uma terapia, eu acho, tá ligado? Que a entrada do David Glover no filme é muito mais uma questão de homenagem em si. Eu acho que eles também não quiseram colocar um papel tão grande assim pra ele. É só pra falar, tipo, olha, ele tá aqui no filme. Eu acho também. E é isso aí, ó. Olha o papel que ele faz, ó. Pegaram a referência? Eu não acho que eles planejaram algo tão grande assim, não. É, eu acho que é isso. É referência pela referência mesmo. E falando em referência... Só pra comentar, não pode falar. Não, eu só ia puxar daí. Falando em referência, a gente tem o Sem Volta Pra Casa também, que só tem a referência do Miles ali, né? Sim, quando o Electro fala pro Andrew. Eu também tava querendo comentar aquilo. Que achava que ele era um Homem-Aranha negro, né? E até acabar aquela cena dos portais lá, que tá tudo se abrindo ali naquela batalha final, fiquei torcendo pra aparecer o Miles, estilo animação do Aranha Verso, legal, mesmo, fazer um negócio tipo Space Jam. Maneiro. Eu queria muito isso. Aí só pra comentar, o Electro, ele comenta lá com o Peter, quando ele fica bolado lá, porque ele quebrou as expectativas do Electro, e fala, não, cara, não esquenta, eu tenho certeza que tem um Homem-Aranha negro em algum lugar. Eu não sei se é verdade, mas falaram que essa cena foi improvisada, né, pelo Jamie Foxx, não tava no roteiro. Sim, falou. Não vi isso. Não é assim que teve muito improviso, é que assim, nesse filme, quando eles estavam fazendo o roteiro, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, eles foram lá, eles não só... foram fazer a participação especial. Quando eles estavam escrevendo o roteiro, eles foram lá dar pitaco. Eles deram ideias. Aquela cena, por exemplo, do Andrew Garfield estralando as costas do Tobey Maguire, foi uma ideia que os dois tiveram nesse brainstorm que eles estavam fazendo no roteiro. Essa lembrada desse filme aqui traz notas emocionantes. E só pra concluir essa parte dos filmes, não saíram ainda, né? Mas tá pra sair no acho que ano que vem já. Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? A continuação do Miles Morales ali, do que a gente viu primeiro em Aranha-Verso. E vai ter parte 1 e parte 2. Caramba. Então a gente vai continuar vendo ainda a saga do Miles nas animações do cinema aí. E eu fiquei muito feliz quando eles lançaram o primeiro teaser, só escreveram embaixo, parte 1. Eu falei, sim, é isso que eu quero. Eu vou falar, eu tenho muito medo desse filme, mas é assim. Com certeza. É porque, assim como o De Volta ao Lar, eu tô com uma hype gigantesca pra esse filme, uma hype sem tamanho. Então, eu tô com medo de chegar, tipo, anunciaram o Donald Glover como Gatuno. Eu fiquei super na hype quando anunciaram ele como Gatuno no filme. Aí saiu só aquela pontazinha lá dele como um bandido normal que nem precisava ser o Gatuno. Aí eu tô com muito medo desse filme, tipo... eles estão falando muito do investimento, tudo, eu pensar, meu Deus, e se eu assistir esse filme, a minha expectativa estiver muito alta, eu me decepcionar. Eu não sei se tem mais alguém assim, mas pelo menos eu tinha sentimento. Eu acho que você tá levando filmes muito a sério, cara. Eu ia falar isso agora. Cara, eu acho que talvez seja, assim, pra tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que, pelo menos a ideia do que eu penso que seja, é que vai ser uma história envolvendo alguma treta entre o Miles e o Miguel, e provavelmente deve ter participações especiais durante o filme. Não estou dizendo que os personagens que vão aparecer não tenham importância, mas eu acho que talvez seja algo muito parecido como foi o próprio Donald Glover. Talvez apareça, assim, eu não sei se vai acontecer, mas pode ser que apareça, não sei, talvez o Homem-Aranha, o Homem-Aranha japonês, o Spider-Man, só faz ali uma pose... Não, esse daí apareceu no pôster como parte da equipe principal. Então beleza. Então já quebrou tudo, mas... Não, mas mesmo assim, a equipe principal, vale lembrar que no primeiro filme, assim, eram três ali que tinham importância maior, que era o Miles, o Peter e a Gwen, e os outros eram mais de escanteio ali, né, que é o Porco-Aranha, o Noir, né, a garotinha do anime lá, a Penny. Eu tô com expectativas boas pra esse filme. Depois que eles me entregaram no primeiro, estou de peito aberto. Esses personagens, eles tiveram uma participação pequena no filme, mas eu não me decepcionei, porque assim, eles deram uma caracterização especial e única pra cada um deles. Não foi tipo o Donald Glover que chegou lá no set do Homem-Aranha sem bota pra casa e eles falaram pra ele, ah, vai num bandido de genérico, depois a gente te coloca a referência. Não, eles falaram. Eles realmente, o Homem-Aranha no ar, ele é o personagem no ar. A Garota Aranha anime, ela é a Garota Aranha, ela é um anime. E o Porco-Aranha, ele é um desenho dos Looney Tunes. Maluca. Daí, de filmes, por enquanto a gente tem isso, né? Vamos ver. Tem mais uma, uma pequena referência em um filme. Vou mandar a imagem pra vocês aqui no chat. Ai, meu Deus. Lá vem. Ó, a piada vindo. Lá vem. Não, não é piada, não. Não é piada, não. Por incrível que pareça, não é piada, não. Ah, é verdade. No filme do TikTok tem o grafite. Eu não sabia disso aqui, não. Nossa, nossa, esse filme é muito bom, mano. Eu assisti o filme, mas não sabia dessa... Eu vi no filme quando assisti. Esse filme tem referências demais pro meu cérebro. Pra quem não viu... Uma cena que o Tico e o Teco estão andando pela cidade assim, no muro tem o grafite que o Miles faz lá com o tio dele. Sem expectativas. É. E saindo então da parte dos filmes, a gente vai pros jogos. A gente vai falar meio fora de ordem aqui, mas vamos começar dos principais, né? Em 2018 saiu o jogo do Homem-Aranha lá no PS4. E desse jogo a gente já é apresentado ao Miles nesse universo, inclusive como um personagem jogável. A gente tem umas missões ali junto com ele. Mas é em 2020 que vem o Spider-Man Miles Morales, né? Que pegou o pessoal até um pouco de surpresa. A gente achava que já ia cair pro Spider-Man 2. Mas eles fizeram o jogo solo do Miles Morales antes, que muita gente ficou se perguntando se era um jogo solo, se era uma DLC. E vocês chegaram a jogar? Eu joguei e eu achei, tipo, quase uma DLC, né? Não é muito longo, é legalzinho, mas eu queria um jogo mais longo mesmo. Cara, eu comprei esse jogo, eu joguei ele 2 dias e eu meio que parei. Eu achei a história dele bem fraquinha. Ela copia muita coisa, inclusive, do primeiro jogo. E a mecânica também é muito parecida. Sei lá, eu achei, assim, foi como jogar o Marvel do Spider-Man de novo. E, sei lá, não me pegou muito. Eu esperava pelo menos alguma coisinha mais de diferente, sei lá, alguma mudança na mecânica, sei lá. Mas, sei lá, um cenário maior, às vezes, também. Eles nem estenderam Nova York nesse jogo, é a mesma Nova York do primeiro jogo, enfim. Sim. Eu acho que, assim, esse jogo ele foi mais pra, tipo, a gente só vai lançar. Você vê que ele já tem bastante a influência do Miles do Aranha Verso, né? Porque Quando você vai balançando ali pela cidade, fica tocando uma musiquinha meio hip-hop lá. Sim. Enquanto no jogo do Peter, né, que você balança pela cidade, aquela música épica, heróica... O do Miles é uma batidinha mais eletrônica, mais relax, assim, né? Pra você ir meio aproveitando ali o momento de se balançar na cidade. E tem muito aquele de... Desculpa, só... Não, pode falar, Júlio. É só um detalhe também. Obviamente, eu participei do Tripcast desse jogo, então tem muita coisa com a cabeça estando ali. Mas eu também só queria citar um ponto... Link do post. Eu também só queria citar um ponto negativo desse jogo. Eu adorei o jogo, mas tem um ponto negativo que eu curti muito. No caso, no jogo anterior, do 2018 do Homem-Aranha, a gente tinha um podcast maravilhoso do JJ, que era incrível. Tinha mais de, sei lá, 80 programas e era sensacional. Infelizmente, nessa sequência, o Miles, ele odeia o podcast JJ. Inclusive, ele acha que o Peter é maluco de ficar ouvindo o podcast JJ. Aí, infelizmente, ele acaba trocando para aquele podcast da Jovem Dinâmica, a Danica, né? Aí eu fui muito chateado com isso, porque eu adorava o podcast JJ, velho. Eu adorava. Isso é uma crítica que eu queria fazer à dublagem desse jogo, que também foi uma coisa que me desanimou muito. Mudou os atores, porque na dublagem do jogo, eles trocaram o dublador do JJ aqui. Ficou, cara. Esse ficou bem ruim mesmo. Esse ficou bem ruim. Não rolou, não. Outra coisa que eu ia comentar, só pra não deixar passar batido a respeito desse jogo, ainda da influência do Aranha Verso, é que a movimentação do Miles, ele é muito mais impreciso também, né? Então coloca ele mais como o herói inexperiente ainda. Então, quando você faz aquelas finalizações ali naquelas vigas que ficam nas partes ali que o Peter pega, puxa o cara pra cima e já nocauteia ele e fica preso na teia, o Miles, quando ele faz um movimento parecido, ele cai com o pé e ele dá uma vaciladinha, assim, uns dois por isso, tipo, quase perdeu o equilíbrio. E daí ele se ajeita. São uns detalhezinhos muito sutis, mas que eu gosto bastante, assim, de perceber. E veio ainda, eu acho que na influência ali do Aranha Verso, né? Que nem a gente falou que colocaram ele com os movimentos mais travados primeiro, até ir desenvolvendo depois. E aqui a gente tem a dinâmica também, né? Do Peter, do Miles, bem com aquela pegada, assim, de irmão mais velho. Eu acho bem bonitinho, inclusive, no final do primeiro jogo do Aranha, quando o Miles conta os poderes dele pro Peter. Tipo, tá acontecendo uma coisa estranha com o meu corpo. Aí o Peter, calma, não precisa me mostrar nada. Eu queria comentar que isso é uma coisa também que me decepcionou nesse jogo, é que o Peter, ele mal aparece nele também. Ele só aparece nos primeiros minutinhos e vai embora. Essa dinâmica que ele tinha... Mas ele tá indo de férias, né? É que, assim, o que me pegou nesse jogo é que, assim, ele não acrescenta muita coisa de nova que eu esperava de um jogo. Se ele fosse lançado como uma DLC, eu estaria aqui puxando o saco dessa DLC até não falar chega. Mas como foi um jogo diferente, eu acho que por conta desse formato diferente, que não foi uma escolha pra mim muito feliz, é que ele me decepcionou um pouco. Eu acho que nesse aspecto, eu pelo menos eu não reclamo tanto, porque eu acho que a grande sacanagem seria se ele tivesse de fato sendo vendido como a próxima grande sequência do Homem-Aranha. Aí no final todo mundo compra e vê que não é. Desde que foi anunciado, a Insomniac sempre falou, isso aqui é uma DLC standalone, a duração dela não é, deve ser na medida como foi um outro jogo da Sony, que foi o Uncharted Lost Legacy, que também é o mesmo esquema de standalone. Então eles sempre tentaram dosar a expectativa para falar que era um jogo menor. Eu concordo com todos vocês, eu não acho que ele seja, por exemplo, como uma sequência, ele tem um peso tão grande. Eu acho que esse jogo ele existe por dois motivos. A primeira, por dinheiro, porque obviamente é um personagem muito forte, a Sony quer ganhar grana, então eles são idiotas. E o segundo, eles simplesmente não querem perder tempo de desenvolver o Miles para justamente a sequência propriamente dita, que é o Homem-Aranha 2. Eu acho que a partir desse ponto, o Miles não é mais necessário a gente perder tempo desenvolvendo mais. Então a gente tem mais tempo para contar a história do segundo jogo. Eu acho que o terceiro motivo foi assim, eles perceberam que ia demorar muito tempo para fazer o próximo jogo do Homem-Aranha. Eu imagino que realmente vai ter muita coisa nova, cenário maior, o que eu realmente espero de uma continuação. Eles meio que pegaram essa DLC que eles estavam fazendo mais, eles pensaram, não, vamos jogar, fazer isso virar um jogo próprio para manter a hype dos fãs ainda mais quente, pra quando sair o jogo, que ainda vai levar uns 3, 4 anos pra ficar pronto. Até porque, como ele veio pouco depois do filme, né, relativamente, foi 2020, o filme saiu em 2018, o nome Miles Morales ainda tava muito forte, né, então acho que eles perceberam, não precisa ser uma DLC, a gente pode lançar como Sim. um jogo solo que tem força pra isso, né. Sim. E o Júlio comentou aí do Spider-Man 2, que é talvez o próximo grande jogo. A gente não tem muitos detalhes ainda, mas a expectativa é que tenha aí uma possível alternância da jogabilidade entre o Peter e o Miles, né? De você ficar trocando de um personagem pra outro. Exatamente. Pois é, eles fizeram no primeiro jogo a gente jogar, ficar alternando entre o Peter e o Miles sem poderes. E é sacanagem na continuação eles não fazerem o mesmo com o Miles com poderes. Pois é. Acho que agora... E as fases do Miles em poderes ali no jogo até que são legais. Eu vou dizer, eu curtia elas. Não é como as da Mary Jane, elas eram divertidas. Pô, aquela perseguição contra o Rhino lá é tensa, né? Eu ia comentar dela mesmo, é muito boa. Sim, é muito boa. Muito foda. Muito bom, porque naquele momento a gente tem uma visão de como que os civis enxergam os vilões daquele universo do Homem-Aranha. Porque a gente, como Homem-Aranha, a gente não tem medo. Pô, pode vir que a gente arregaça geral. Agora, com a visão do Miles, sem poderes, só pra atravessar uma quadra pra tentar pegar um remédio pra pegar o remédio pra poder tranquilizar o pessoal. Nossa, foi uma sequência muito tensa, cara. Quando o Rhino começa a brincar de caça ao pato, meu coração tava estralando ali. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Sim. Essa é uma coisa que eu comentei mais cedo lá. Eu acho que é o Miles que faz a gente gostar tanto do personagem, ele ser uma pessoa como a gente, com quem a gente se identifica. Ele, como um civil sem poderes nesse jogo, a gente se identificava em dobro com ele. E realmente, a gente, nas fases dele, a gente realmente se sentia preso naquele caos, naquele estado de espírito, naquele... Além de você... Puxando agora pro nosso público aqui do site, né? Além de você se identificar como civil sem poderes, tem um outro nível de identificação, que é ele ser o fã do Homem-Aranha, né? Outra cena que eu acho bem bonitinha nesse jogo é quando... O Aranha tá lá do lado dele, ele fica, que ele salva o Miles de um assalto, aí o Miles levanta. Caramba, é você mesmo, eu tô apertando a sua mão. Esse é um charme que o Miles e a Kamala, a Miss Marvel, eles têm bastante nos HQs, que eles são os heróis fãs, né? Tipo, você se identifica com a paixão, com a admiração que eles têm por esses personagens com quem a gente cresceu, porque eles, de certa forma, também cresceram com essas pessoas. Só pra fechar, então, rapidinho aqui a parte dos jogos, né? Porque o Miles, por ser mais recente, ele não tem uma grande lista de jogos solos dele. Ele é um personagem jogável em outros jogos aí da da Marvel, né? Aquele Spider-Man Unlimited, que era de celular, ou... O Avengers Alliance, que eu acho que tinha também. E o uniforme dele, apesar dele não estar no jogo, o uniforme dele aparece no Spider-Man Edge of Time como uniforme alternativo, no Marvel Super Hero Squad e no jogo do filme Amazing Spider-Man 2. Inclusive, quando você desbloqueia, ele aparece lá, que ele é baseado numas histórias em quadrinhos do Homem-Aranha daquele universo. Genial, né? Então, assim, naquele universo, o Miles só... Histórias, não lembrava. É, ele só existe nos quadrinhos. E depois dos jogos, então, acho que uma outra mídia que tem ainda o Miles Morales são os livros, né? A gente tem o livro Miles Morales, Homem-Aranha, do Jason Reynolds, que saiu em 2017, que eu particularmente não li, mas se eu não me engano, o Load chegou a ler, né, o Load? Sim, sim, eu li esse livro aí, porque... Ele é bem diferente, mano, porque o Miles, ele só se torna, tipo, o Miles a ser o Homem-Aranha mesmo lá pro final, sabe? A história inteira é ele, tipo, pô, tendo problemas com o professor racista, é os problemas mais pessoal do Homem-Aranha mesmo do que ele sendo o Homem-Aranha ativamente. É um livro muito bom, mano. Uhum. E é uma história inédita, né? Tipo, é pro livro, não é um quadrinho Sim. adaptado. Isso, exatamente, exatamente. Pô, vale muito a pena, galera, ler. Lembra um pouco... A vibe daquelas tirinhas que o Vitor Cafage fazia, sabe? Da vida do pessoal do Peony Parker. Isso. Lembra muito, cara. Mas tem uns problemas mais sérios também, né? Ele com o amigo dele, por aí vai. É bem legal, cara. Ô, Slice of Life, com clima sério, você já me pegou. É, esse livro do Miles Morales, ele se passa no universo meio-meia Prime? Não, eles não definem o universo, porque é só o Miles, sabe? Não tem interferência de outros... personagem, assim, é mais o cotidiano do Miles mesmo. Não é aquela coisa, tipo, aparece um monte de personagens fazendo cameo, sei lá, isso. O Hulk pulando pela cidade, o Capitão América aparecendo na televisão. Não, é mais o dia a dia da escola, o relacionamento dele com os pais. É, realmente, me parece uma história bem interessante, eu vou procurar ler depois, se eu encontrar, né, sei lá. Sim. Vale a pena. Só de ter esse foco mais pé no chão, assim, já me interessa bastante. Sim, o legal do Homem-Aranha é justamente ele ser um personagem mais pé do chão, então... É, nas devidas pé proporções. Na parede. Pé no teto. Bom, então fechamos essa parte das outras mídias em que o Miles aparece. E acho que a gente pode começar a fazer umas considerações finais aqui sobre o personagem, né? O Miles, ele veio com essa... Como ele não foi o primeiro Aranha alternativo, mas acho que foi um dos primeiros que teve essa relevância a ponto de cravar assim, o que foi a ideia do que daria origem ao Aranha-Verso, tanto como saga nos quadrinhos, como o filme que a gente veio a acompanhar depois, né? E daí eu queria saber de vocês as percepções, as suas impressões desse personagem. A gente acabou não comentando aqui, mas... Por coincidência, calhou que esse podcast do Miles, ele vai sair acho que no dia 2 de dezembro, né? Mas é o Tipcast frente a novembro, que é o mês da consciência negra também, né? Então acabou meio sem querer querendo aí a nossa homenagem ao personagem cair. Que isso, tudo previamente planejado. Mas o Miles, além de tudo, ele carrega um pouco dessa bandeira aí da representatividade, né? De trazer um protagonismo para personagens de outras etnias, com outras histórias. Então, deixo aí aberto para vocês comentarem as suas impressões do personagem a partir disso. Eu queria dar uma impressão boa que eu tenho do Miles e falar uma coisa nele que acabou me decepcionando muito com os anos. Assim, para mim, o Miles, eu gosto dele, principalmente porque ele é o argumento supremo contra o tiozão ou nerdola que reclama de lacração. Tipo, quando a pessoa chega falando, não, esses personagens é só pra preencher cota, nunca preza, lá. Não precisa falar nada, você já joga uma imagem do Miles que você já tem um argumento pronto. Isso é algo que eu gosto muito nele. Mas uma coisa que me decepcionou nele no decorrer dos anos, que era uma expectativa que eu tinha nele, e que a Marvel me frustrou duplamente. Caraca, você anda se frustrando muito com Homem-Aranha, cara. Você tem que fazer um psicólogo, mano. Homem-Aranha ainda é uma coisa que eu ainda tenho essa paixão pelo personagem, então... Tem que fazer igual o Magaren, cara. Olha aí o Magaren, como ele é um cara mais feliz. Eu já tô começando a entrar na fase do Magaren. O Peter Parker mesmo, eu já tô deixando de me importar com ele, com o que fazem com ele já. O Miles ainda não, o Miles ainda tem um lugar no meu coração, então ainda é meio complicado. Mas assim, é que quando introduziram um novo Homem-Aranha mais jovem, eu, como muitos fãs, eu pensei, perfeito, Marvel, tá vendo esse Miles aqui? Você vai fazer histórias dele jovem e vai deixar o Peter, enfim, envelhecer e amadurecer e seguir com a vida dele. Só que com o decorrer dos anos, a Marvel ela acabou fazendo tudo errado, porque ela continuou travando o crescimento do Peter e ela, sem querer, ela acabou fazendo o Miles ele envelhecer rápido demais. Então ele já, agora, ele já tá começando a entrar nessa fase que a Marvel tá começando a querer frear o envelhecimento dele também, então... Agora, ah, mas isso vai acontecer... que não vão crescer. Dois ah, mas isso acontece com todos, pô. Todo herói passa por esse momento, porque, se não, o Batman, a gente pega, sei lá, a gente tá num cast de Homem-Aranha, mas o exemplo que eu mais gosto de usar é o Batman, que ele treina Robin pra quê? Pro Robin ficar no lugar dele. Os moleque nem fica, tá ligado? Não tem um Robin que... Tá, tem uns momentos ou outros que assume, mas a gente sempre vai voltar pro Bruce Wayne porque é o que o fã quer, tá ligado? É a mesma coisa com o Peter, olha aí, o Peter de novo voltou a ser fudido e tudo, mesmo depois dele sendo bilionário com as indústrias Parkers e tal. Sei lá, eu meio que enjoei muito de ler quadrinhos de herói, porque eu percebia isso, porque quando a gente tinha saía desse loop, eu acho que vocês devem ter feito já um tweetcast sobre história de vida do Homem-Aranha, que mostra a ordem cronológica, né? Pra onde ele seguiria, assim, até ele envelhecer e falecer. E a gente não vai ver isso tão cedo. Eles vão sempre rebutar. É que na época eu ainda era um fã muito ingênuo. Eu ainda tinha... Na época, né? O cara tá, assim, tá até agora se frustrando com coisas. 10 anos Magari, depois. O Magari já tá calejado desde a época do Dan Slott, tá ligado? Eu já tô começando a virar aquele tiozão chato que fala no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Eu não tô entrando nessa fase. Eu falo que na... Esqueci o que eu ia falar. Eu sou o tiozão que esquece tudo. Infelizmente, Ia falar, o que eu ia falar é que... uma coisa que vocês falaram isso aí do Miles é o que eu senti com o Peter Ultimate. Por isso que eu chamo carinhosamente, ou não tão carinhosamente, o Peter Ultimate de Inultimate. Sim. Porque é bem isso. O Peter Ultimate é o Peter jovem pra deixar o Peter evoluir. Aí vão lá e faz o Peter só regredir. Então, pra que existe o Peter? Eu comentei isso aqui, pô, essa minha decepção do Miles, porque, assim, comentando em fóruns, fundo, eu percebi que, assim, muita gente na época tinha essa mesma expectativa e hoje em dia acabou se decepcionando com isso. Mas, de resto, o Miles é realmente, ele é um personagem que eu ainda me importo, eu ainda tenho uma certa paixão por ele. Eu realmente preciso ir psicólogo pra ver essas coisas, porque eu ainda levo... Em relação ao Peter, eu já não levo mais tão a sério, mas em relação ao Miles, ele ainda é um ponto frágil pra mim. Vai ver o psi, vai ver o doutor. Sim. Eu ainda tenho grandes expectativas com o Miles. Ele ainda não foi aquele filho que a me personagem completamente. A personagem é muito ruim, mas a Michelle dos filmes do Garoto de Ferro, siga o ensinamento dela. Se você nunca esperar nada, você não se decepciona. Então, é isso. O Miles é um personagem que eu ainda tenho uma paixão por ele. Eu ainda tenho grandes expectativas pra esse personagem. Então, eu realmente espero que a Marvel ela não bobeie com esse personagem. Eu espero que através do Aranhaverso, parte 1 e 2, ele consiga satisfazer minhas expectativas quase impossíveis pra esse filme. Enfim, Miles, eu ainda boto fé em você. Vai, filhão, vai que é tua. Ó a decepção pegando a sua perna aí. Sim. Eu já passei por tudo isso com com o Peter Parker e agora eu vou passar por tudo isso de novo com o Miles, mas por enquanto me deixa sonhar. Li concordo com os termos, né? E você, Júlio? Então, eu já fiz aqui a minha declaração, né, no meio do programa, mas só repetindo algumas pautas. No caso, o Miles realmente, né, nos últimos anos, ele cresceu muito como personagem, principalmente por conta do filme, né, o Aranhaverso. E eu acho que o legado do personagem que talvez possa ter chegado no seu ápice, mas é obviamente para continuar o personagem, eu sempre vou continuar acreditando que ele vai ser o futuro carro-chefe da Marvel. Talvez daqui a 5 anos ele seja a cara da editora da Marvel, é isso que eu espero. Mas eu acho que talvez a mensagem mais importante já foi passada, que na minha opinião, assim como foi o próprio filme, é que qualquer pessoa pode ser o Homem-Aranha. No caso, o Homem-Aranha não se resume somente a Peter Parker. Logicamente, Peter Parker é o principal personagem quando a gente acaba falando de Homem-Aranha. Mas eu acho que o Miles ele acaba trazendo esse ensinamento muito importante. É esse fato de que qualquer pessoa pode ser o personagem, e principalmente quando esse personagem ele é apresentado, ele não tá aqui para ser simplesmente para substituir, ou muito menos destruir o legado. Ele tá aqui para agregar, ele tá aqui para trazer mais pessoas para conhecer esse personagem. Porque eu consigo imaginar que depois de, sei lá, crianças de 7, 8 anos, depois de ter saído do Aranhaverso, possa ter interessado tanto num ponto de não só querer conhecer mais sobre o Miles Morales, e sim conhecer mais sobre o Homem-Aranha em si. Aí acaba caindo num Peter Parker, num Miguel O'Hara, numa Gwen Stacy, num Homem-Aranha Noir. Até mesmo, cara, o Presunto Aranha ganhou uma revista mensal, isso aí eu achava que era impossível depois de sei lá quantos anos. Cara, a minissérie dele é genial, muito boa. Genial, é muito boa. Pra mim é inacreditável o Presunto Aranha ganhar uma revista mensal nos tempos de hoje, mas ele ganhou. Isso acaba demonstrando a importância que é a franquia Homem-Aranha em si e como o Miles Morales acabou se tornando, de certa forma, um representante para isso poder acontecer. Boa. E você, Magari? Então, foi tudo isso que eu já falei. Eu gostei. No começo, eu achava as histórias um respiro de novidade no Peter, que eu já estava bem... Já estava e ainda estou. Peter dos quadrinhos bem... Cara, perceba, povo aranha. Olha a voz do Magaren. Veja. Essa aqui é olhar pro Magaren e olhar pra mim mesmo daqui a uns 5 anos. 5? Isso. Foi bonzinho aí, 5? 5 você tá sendo justo ainda. Daqui 2 meses, talvez. Mas vai, Magaren. É, então. Mas eu achava... Assim como eu gosto tanto da Garota Aranha, da mãe... Exatamente por isso, por ser uma nova personagem, porque até tem umas coisas repetidas assim, outra ali, que afinal não dá pra fugir muito do gênero, é uma coisa que o Lloyd falou aí durante o programa, que ele tá cansando também do gênero de herói, mas é uma... Você não vê só o Peter naquela... Ah, o Aranha é sempre o Peter, aí sempre vê o Peter, sempre tem esses cíclicos, se você pega essas histórias... Eu mesmo, se eu pegando coisas antigas pra ler aqui, quando a gente tá falando, você vê que tem muita história que... Muitas vezes a gente fala abriu era uma mãe porque ela pulou e era uma história ruim. Mas o pessoal que fala, não, na minha época era só tinha história boa, não tinha história ruim. E não, tinha um monte de bosta também. Tinha uma outra coisa que se salvava. E o Miles foi uma dessas coisas que salvou. Até ele virar Marvel e ficar uma bosta também. Mas ele vir pro meio e ficar ruim. Mas no início dele, a história dele, como um todo, assim. E deu origem ao melhor filme do Homem-Aranha, que é o Aranhaverso. Então já só por isso já valeria a pena. Então vão atrás de ler o Marvel, Miles Morales, seus bosta. Eu e a meia parte também. Já que ninguém consegue, eu não consigo ninguém pra fazer os podcasts aqui da May, eu vou jogar ela em todo o podcast. Vai jogando aos pouquinhos, aí depois você edita e faz um programa inteiro sozinho. Você fez essa consideração do filme aí, vale o registro, né? Não que eu dê muito valor pra esse prêmio, né? Mas o Miles Morales é o único Homem-Aranha até agora que ganhou um Oscar, né? É verdade, é verdade. Anos pô, de Peter Parker. Ele ganhou um Oscar de efeitos especiais. O Homem-Aranha 2 tem também o Mary Jane 1. É o 2 ou é o 3 com o Homem-Areia? O Homem-Areia é o 2. O 3. É o 3? O 3 é com o Homem-Areia. Não, sim, mas quem ganhou o Oscar foi o 2, não foi? O 2? Eu não lembro agora. Porque eu lembro que a tecnologia do Homem-Areia na época foi meio que, nossa, revolucionário. Ah, sim, sim. O Homem-Areia 2, os efeitos especiais dele envelheceram muito bem. O primeiro e o terceiro não envelheceram bem, mas o 2 ele envelheceu bem. Aí, ó, da hora. Pô, sobre o Miles Morales, minhas considerações, eu concordo com tudo que o Magaren falou. Tudo, não tiro nem ponho. É um personagem que eu gosto pra caramba, assim. Mas eu sinto que eu gostei muito mais da animação em si do que as histórias dele nos quadrinhos, sim. Sabe? Então eu acho que essa fama que ele pegou foi muito mais por causa da animação do que a galera indo atrás pra comer Miles Morales lendo, sabe? Tipo, nossa, eu quero ler isso aqui pra sempre. Eu sinto que tem arcos interessantes, mas não é o que cativa tanto o público. E tanto que o Dragon comentou sobre o Spider-Han, né? O Porco-Aranha aí. Vai lembrar que, pô, ele tem quadrinhos desde a década de 80. Sim, então, tipo, sim. É um personagem que ele ganhou... Assim como mais, ele ganhou um Revival também. E aí voltou a ter publicações. O que é legal, cara. Mas eu sinto que, às vezes, fica só naquela bolha do meme, sabe? Da galera que tá pela piada. Sim, e aí, isso, às vezes, não sustenta a revista pra vender e a editora continuar mantendo ela. Então, por isso que... O Porco-Aranha, na verdade, ela foi mais uma minissérie, né? Do mensal. Aí, ó. Ah, o Porco-Aranha ganhou visibilidade, ganhou... Minissérie ganhou um monte de coisa, só não ganhou mundial. meu Deus. Caraca, boa, Magari. Caraca, olha esse link que o Magari fez, mano, com porco. Eu só queria agradecer ao Magari pela referência, porque eu sou palmeirense. Por isso que o cara tá assim, cara, triste. Olha aí. Eu queria agradecer ao Magari, porque essa é uma das únicas piadas de futebol que eu consigo pegar e dar risada, porque eu entendo. As únicas piadas de futebol que eu pego é essa piada do Palmeiras não tem mundial e a piada sobre as pessoas irem jogar no Vasco. Bom, todos falaram, acho que da minha parte, eu peguei muito mais os quadrinhos do Miles agora pra dar uma atualizada no que eu conhecia pra esse cast. Então, é um personagem que, assim, eu fui lendo, eu até senti... Eu fiquei com uma sensação meio assim, caramba, eu queria ter lido isso até um pouquinho antes. Queria ter conhecido o personagem antes. E conforme ele foi ganhando popularidade, eu sempre deixava ele na listinha para ler, sabe? E demorei bastante. Mas eu concordo com vocês, eu acho que o que deu essa força pro personagem é o filme e, em segundo lugar, talvez o jogo ali, que eu acho que as duas versões do personagem elas são muito cativantes, é muito fácil você gostar do Miles, ele é extremamente gostável. Você vê que ele é uma boa pessoa, ele é um bom amigo, ele é fofinho ali com os que estão ali ao redor dele. E, cara, eu fico feliz que ele representa essa ideia aí de qualquer um poder ser o Homem-Aranha, né? Porque, como já disseram aí, antes era... Ah, o legal do Homem-Aranha é que ele é um cara comum, mas a gente sempre pensava na ideia do Peter, né? E hoje eu acho que o Miles veio pra expandir de vez essa ideia, né? E eu acho que ele foi um dos alicerces ali pra que a gente pudesse ter o Aranha-Verso, tanto como saga, que acabou daí se desdobrando pro filme, que é uma coisa linda por si só. Mas eu gosto muito da mensagem dele também, né? E isso vem desde os quadrinhos e aparentemente em todas as mídias que ele é adaptado. É, o Peter é aquele negócio da responsabilidade, né? De você... Meu, é difícil, mas você dá um jeito de aguentar as coisas, de passar por isso, tudo mais. O Miles, ele vem mais com aquela de seja você mesmo. É tipo assim, é com aquela dinâmica que eu falei deles serem como irmãos, né? E o Peter sendo mais velho. Talvez algumas pessoas se identifiquem, se você é o irmão mais novo na sua família, por exemplo. Talvez você, em alguns momentos da sua vida, teve demais o seu irmão mais velho como espelho. Ou qualquer outro mentor. Todo mundo acho que já passou numa época assim de ter um mentor, alguém que você se espelha e fica pensando, putz, o que, que essa pessoa faria pra resolver isso, né? Seja seu pai ou um professor que você teve alguma coisa. E daí, com o tempo, você vai aprendendo que não, você pode usar aquilo pra se inspirar, mas você tem que aprender a resolver as coisas e a levar a vida da sua maneira. E eu acho que o Miles diz muito sobre isso. E eu acho que essa é a grande mensagem dele, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas com os seus poderes e as suas responsabilidades, você resolve a sua maneira. Cara, só pra explicar um pouco o meu psicológico nesse programa, você comentou isso sobre a gente buscar uma figura de um irmão mais velho pra servir de inspiração, de tipo, o que essa pessoa fez nessa situação? Eu sou filho mais velho. Então acabou que, pra mim, essa inspiração acabou sendo personagens como Homem-Aranha e Capitão América. Então é por isso que eu tenho essa relação tão... Pra mim, essa coisa de Homem-Aranha, quadrinhos, adaptações, elas... terem uma coisa tão pessoal pra mim, assim, pra mim. Pra eu levar tão a sério, assim, até hoje em dia. Eu boto fé. Muita gente passa por isso. Aconteceu comigo. Não, mas isso é bem comum. Mas aí é que tá o pulo do gato do Miles, o pulo da aranha. Você chega um momento da sua vida, você não tem que pensar como o Peter resolveria aquilo, né? Tem que pensar como o Gustavo resolveria. Mas isso é muito bonito. Só pra comentar, rapidão, voltando na parte das mídias, você comentou a parte lá do Miles, ele mostrar que qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Eu lembrei um pouco do desenho Ultimate, quando o Peter e o Miles, eles voltam pro universo Ultimate no segundo Aranha-Verso, e a gente descobre que o Miles, ele meio que inspirou a Gwen Stacy a virar a Gwen Aranha naquele universo. Justamente, ele mostrou pra aquela Gwen lá que qualquer um pode ser um Homem-Aranha e ela acabou virando a Gwen Aranha daquele universo lá, enquanto o Miles tava fora. É isso aí. Então vamos pros encerramentos aqui. Já agradeço antecipadamente o Júlio e o Lodi por terem topado aí. Tamo junto. Pensar um tempinho aí do dia de vocês. Obrigadão mesmo, pessoal, por aceitarem o convite. Eu fazia, quando a gente tava combinando isso, eu falava pro Eric, meu, o Lodi e o Júlio tem que estar nisso. Então, o Lodi, porque é embaixador que do Miles Morales na internet. E o Júlio, porque era o representante deles lá no grupo, né? Sempre o Júlio tá há 10 anos lá no grupo falando o futuro carro-chefe da Marvel. Eterno futuro carro-chefe da Marvel. Olha, eu vou falar, você não tá sozinho nessa. Eu torço pra que realmente mais um dia faça aí. Chega esse ponto, ele consiga esse posto. Júlio, você tem um jabá que você quer deixar pro pessoal? Onde eles te encontram aí? Algum trampo seu que você queira divulgar? No caso, eu não tenho jabá. Eu tenho um perfil no Twitter, mas eu não sou de muito de ficar utilizando. Mas vou deixar mesmo assim, se a galera de alguma forma quiser seguir. No caso, o meu nickname, né, lá no Twitter seria... Nossa, é bem complicado. Eu tenho que mudar esse nickname. The Dragon JC is D. Aí o pessoal vai perguntar, mas como assim? Como você escreve isso? Vou soletrar. T de tatu, H de homem, E de escola, aí Dragon, que no caso seria dragão em inglês, Dragon, aí J, E, e o XD, aquela carinha feliz. Mas enfim, eu sei que o Eric provavelmente deve colocar esse link na descrição, aí fica bem mais fácil. Eu devia ter falado isso, inclusive, antecipadamente, né? Então não precisava passar esse mítico que eu tô passando agora, mas é isso aí. Eu só queria comentar que a gente tá gravando esse podcast uns 3 dias antes dele sair, e eu não sei se o Twitter vai estar lá daqui 3 dias. É verdade, a gente tá nessa agora. Ah, então, sei lá, vai... A qualquer momento pode acabar. Se acabar, reboot o universo, a gente se encontra aí no Kill Beyonder. A gente vai lá, como é a nova rede social dos brasileiros lá, a gente se encontra no Q, né? Eu tô zoando não, é K-O-O, é o nome da rede social. Legal que dessa vez o Gustavo falou. Teve um tweet que viu que ele gravou aí, que ele falou, fez uma piada sobre isso, ele falou o co. Falei, tentando evitar falar. Ficou com medo de ser censurado, né? Lodi, eu já imagino que os ouvintes já saibam, né? Mas onde que eles te encontram aí nas internets? Divulga seu trampo aí. Pô, eu agradeço aí pelo convite, é sempre uma honra participar. Fazia tempo que eu não falava com vocês, mano, que eu nem lembro que... Ô, Magari, você lembra qual foi o último programa que eu participei? Deve ter sido dos primeiros do Vio lá, do Guerra Civil que a gente gravou. Nossa, é muito tempo, cara. Que a gente assistiu na cabine lá e a gente gravou, eu, você e o Evan. Sim, pô, foi muito tempo. Pô, mas muito obrigado pelo convite. Quem quiser acompanhar meu trabalho aí, é só jogar @lodcomics em qualquer Instagram, Twitter aí, YouTube, vocês me acham aí na Twitch também. Exato. E vai, acha na ele na CCXP. E como tá saindo na sexta, no dia 2... Tem a CCXP aí, você pode encontrar o Lodi também, né? Verdade, vamos lá. A gente tá tendo uma colaboração com o Daniel HDR, que... nós dois, não. Isso. Tanto Aracnofã quanto o Lodi. Nós dois, pra ajudar ele. Sim, um monte de gente tá cooperando com o Daniel HDR nisso. Então acho que vale até explicar aqui pro pessoal, né? Tá saindo na sexta, então até domingo tem tempo do pessoal se vai... Tá indo pra CCXP e tá ouvindo aqui. Nosso amigo Daniel HDR, ele teve um problema lá de saúde da mãe dele pra cuidar e tá vendendo umas artes exclusivas na mesa dele no Artist Valley, né? Antiga Artist Alley, agora é Artist Valley. Mesa D38. Passem lá pra ajudar, que tudo que ele arrecadar, todo o dinheiro que ele arrecadar na CCXP e com a venda das artes dele, vai ser pra reverter pro pagamento do tratamento da mãe dele, tá? E os ouvintes do Aracnofã que forem lá pegar o print do Homem-Aranha exclusivo e que forem inscritos no canal dele também ganham um brinde, viu? Que a gente ficou sabendo. Então, aproveitem, encontrem o Daniel HDR lá, encontrem o Load por lá. O Magari vai estar por lá também no sábado, Magari? Tá bom, no sábado, amanhã. Amanhã no caso, né? É isso, eu não sei se eu não vou pra CCXP, talvez eu faça um bate-volta rapidinho em São Paulo pra participar do encontro pós, mas não é certeza ainda. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os presentes e a você ouvinte também. Até a próxima e falou-se. Falou, galera.